aos sete jagunços. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição dos Sete Jagunços, o podcast primordial do site Arte Final. Acessa lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube, e nós estamos também no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e no seu agregador de podcast favorito. É só procurar lá que todos os nossos podcasts estão disponíveis para você. E nesse programa a pancadaria vai comer solta, porque descobrimos que existe um gibi muito bom de um sucesso das nossas épocas de colégio, os Power Rangers. Sim, Power Rangers, você ouviu direitinho. Tem muita gente por aí que torce o nariz, mas essa franquia segue firme e forte há quase 30 anos em diversas mídias. E claro que se tem quadrinho bom, tem papo bom aqui no Arte Final. Eu sou o Zordon, quer dizer, eu sou o Marcos, e daqui do Centro de Comando dos Sete Jagunços conto com a presença do nosso Alpha 5, o Maurício Dantas. Ai, ai, ai, ai, ai. E temos aqui os nossos Rangers convidados, o nosso Ranger Preto, o Nick. Fala aí, galera, hoje a gente vai falar do único ônibus que, se chegasse aqui no Brasil, eu compraria hoje, porque eu não tenho mais dinheiro pra nada. Do nosso Ranger Azul, Edmário Duplá. Completamente sem moeda nessa realidade nossa. O Paulo Guedes não tá deixando mais ficar nem com a moeda dos Power Rangers, vê como é que são as coisas, né? E porque a treta é grande, nós chamamos mais um Ranger, e dessa vez um Ranger especialista, o nosso Ranger vermelho, Rafael Maifre, do canal Mega Power Brasil. Nossa, que moral, vermelho, é? Poxa, pensei que ia ficar com a Edmária, que adora essa cor, mas eu fiquei feliz, viu? Obrigado. Bom, agora que a equipe tá montada, é hora de morfar. Vamos começar, aqui eu acho que, eu sei que todo mundo aqui na bancada é fã dos Power Rangers, e eu tenho certeza que boa parte dos nossos ouvintes também, né, muito fã do, e para boa parte também foi o primeiro contato com um Super Sentai, né, que do jeito que ele veio depois dos Power Rangers, do jeito que ele veio, eles vieram aqui pro Ocidente, pro Brasil, né. Então vamos... primeiro saber como é a experiência de cada um da série, de cada um com a série. Vamos começar logo para poder humilhar os outros participantes desse garboso podcast. Vamos começar com você, Rafael. Cara, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, tá, gente? Obrigadão mesmo. E eu acho que eu já comentei em algumas outras ocasiões, pela internet afora, mas meu lance com Power Rangers é engraçado que eu não comecei vendo Power Rangers, né? No caso, Tokusatsu. Eu peguei o finalzinho da Rede Manchete, né? E algumas séries como Inspector, Soul Brain, e eu gostei muito daquilo, né? Porque, nossa, são pessoas em live action, aquilo ali. Então, eu fiquei vidrado, né? Eu gostava de animação, mas quando eu vi pessoas fantasiadas, eu achei aquilo muito bom. E meu lance com Power Rangers não foi nem na televisão, como muita gente acompanhou na época da TV Colosso e tudo mais. Como eu estudava pela manhã, eu só tive acesso a Power Rangers através da locadora, né? Então, fui em uma locadora perto de casa e tinha aquelas fitas VHS de Mighty Morphin. Obviamente, tá, gente, fora de ordem, não sabia por onde começar e por onde terminava. Então, eu assistia os episódios na ordem que tinha ali na fita e fiquei vidrado com aquilo ali. sabe? Eu não tinha contato com a série Super Sentai que passaram aqui no Brasil, então não sei como foi a experiência de quem assistiu na época, talvez tenha sido algo parecido com a galera, então aquilo ali me chamou muita atenção, né? Eram 5 heróis coloridos que pilotavam robôs e tudo, e fiquei apaixonado por aquele universo. Quando era criança, assisti obviamente mais pela ação, pelos uniformes e tal, e com o tempo eu fui conhecendo a lore, né? Então, foi basicamente esse meu início aí com a série. Depois, estamos aqui hoje, quase 30 anos depois, falando dessa franquia, né? Acabou que virou não só sua minha paixão, como é meu trabalho mesmo. Então, hoje eu trabalho diretamente com a marca e isso é muito legal, de verdade. E você, Nick, qual foi seu primeiro contato com os Super Sentais, assim, de maneira geral, e com os Power Rangers, mais especificamente? Cara, eu acho até engraçado que o do Rafael tenha sido, não tenha sido pela TV normal, porque eu acho que foi o mais comum, né, assim, pelo menos na minha infância, Power Rangers era algo que tava sempre passando, assim. O meu horário de estudar me permitia ver sempre Power Rangers, então pelo menos o primeiro grupo mesmo, né, o Mighty Morphin, eu lembro assim que eu vi tudo que passava, eu era bem fanático assim e tal. Eu fui perdendo bem mais o interesse com o tempo, assim, foram vindo outras temporadas e tudo, a gente vai, sei lá, vai criando gosto para outras coisas e eu fui abandonando mais Power Rangers. Mas quando eu era mais garoto, assim, eu era muito, muito fã. Gostava muito dos filmes, por exemplo, assim, era coisa que quando anunciava que ia ter filme do Power Rangers, assim, passar na TV, eu parava o que fosse para ir ver eles. E à medida que eu fui crescendo, aí, sei lá, fui jogando RPG, gostando de fantasia, não sei o que, fui largando Power Rangers. Só que eu fui desenvolvendo um gosto muito grande pelos quadrinhos, né? Comecei a ler quadrinho e tal. E quando eu vi eles nos quadrinhos e tal, não tinha como eu não, assim, não recuperar a grande parte desse, assim, dessa admiração que eu tenho por Power Rangers. E é aquela coisa, eu fui perdendo o interesse de acompanhar, mas eu sempre achei muito, eu sempre admirei. Então, mesmo vindo novas temporadas e eu não acompanhando, mas eu tava sempre vendo alguma coisa aqui e ali. Até hoje saem novas temporadas e eu vejo mais cenas assim no Twitter. Eu sigo páginas de Tokusatsu, mesmo que eu não acompanhe aquelas séries, mas que eu gosto de ver trechos mesmo e cortes, porque eu ainda tenho admiração muito grande por esse universo. Mas no quadrinho foi onde eu realmente disse, aqui beleza, dá pra eu acompanhar legal, assim. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu também sou oriundo da TV Manchete, então o primeiro Super Sentai que eu lembro de ter acompanhado foi o Changeman, depois Flashman, né? Acho que foram os primeiros, assim, da nossa geração, mais ou menos. E Power Rangers é desse jeito, assistindo também TV Colosso, via o Mighty Morphin, né? Que era a primeira série. Fui ver o filme no cinema, né, que foi quando eles mudaram para os Megazords, né, apareceu o Ranger Branco, acho que não lembro se foi aí ou foi um pouco antes, mas foi quando eles mudaram os Zords, foi aquele filme que foi todo produzido nos Estados Unidos. Então, depois eu acabei largando de mão, parei de acompanhar e voltei agora para ler o gibi que a gente vai comentar hoje, mas assim, todo esse universo de Tokusatsu e de Super Sentai, sempre gostei muito, principalmente na infância e vendo o que se construiu com a mitologia dos Power Rangers hoje, e principalmente usando os quadrinhos para isso, é uma coisa assim, sensacional. E você, Edmário? Então, como você falou, né? Primeiramente, assim, falando do estilo, que é esse estilo que seriam os cinco jovens coloridos e tal, que a gente no Japão chama Super Sentai, mas hoje no mundo inteiro é mais conhecido como Power Rangers, comecei com Changeman, Flashman, Maskman, essas coisas. E aí, anos depois, eu acho até quando a fórmula do Tokusatsu já estava um pouco saturada no Brasil, chegou Power Rangers. E eu não vou mentir, por uma questão de uma questão saudosista, eu acho, já naquela época, e também por uma coisa, um conflito, eu acho que eu tive um pouco de ranço no começo, sabe? não gostava muito daquela fórmula dos cinco jovens de Alameda dos Anjos. Achava engraçado que eu comparava muito com Malhação, que eu achava eles muito aquela coisa jovens, saudáveis, tomando suco e treinando karatê. Mas é engraçado que mesmo com esse ranço eu acompanhei. Acho que você, de certa maneira, com um canto de olho assim, você vai acompanhando, né? E fui vendo as fases, achava meio estranho aquela coisa de você sair, um cara dizia, ah, eu tenho que fazer um ir para um congresso, e aí de repente saía do grupo, aí entrava outra pessoa. Mas aí chegou num determinado momento que a série, ela abandona essa primeira história, né, que é o Mighty Morphin, que vai levando, depois chega a Zell, Turbo, começam a chegar as séries que são mais fechadas, né? Histórias mais independentes, digamos assim. E aí eu comecei a voltar a ter um interesse. E Power Rangers começou a me conquistar de verdade nessa fase. Eu acho que com histórias mais fechadas, com grupos com seus próprios vilões, não tinha aquela continuidade que eu acho que já tinha saturado um pouco, eu comecei a ter um gosto melhor. E lembro que, apesar de eu falar que eu acho que Força do Tempo foi a série que me prendeu mais, tem uma série que vem antes, que aí Rafael que vai me ajudar nessa. Power Rangers Resgate, né? Resgate. Que é bem interessante também. E foram... Não vou mentir, assim, chega um tempo que você, até por questão de faculdade, e naquela época ainda não tinha essa coisa toda do stream, eu fui meio que abandonando um pouco, mas sempre fui sabendo qual era o grupo novo, o que estava acontecendo. Eu lembro que tem uma época, eles vão para a TV a cabo, e aí acho que fica mais reforçado também. Começa a ter uma fanbase diferente, novas pessoas assistindo, já que a TV aberta já estava começando a tratar de uma forma mais doida, assim. Com o tempo fui percebendo, teve a mudança para Disney, depois da saída da Disney. Mas sempre fui vendo, né? Não só de canto de olho, mas também às vezes acompanhando, como eu já falei com o Rafael também. Tem séries interessantes como RPM, A Força Mística. E aí, recentemente, esses quadrinhos foram um material que me surpreendeu muito, porque eu tenho um gosto muito forte para quadrinhos que pegam essas pegam produtos de outras mídias, né, franquias. Gosto bastante de Star Wars, por exemplo, de Transformers, e sei que o mercado às vezes tem um certo preconceito com esse tipo de produto. Até a própria editora, ela não dá muito cuidado, mas Power Rangers é um produto diferenciado. É um produto que você vê que desde o começo não só reforçou o que você já conhecia lá da série, como também parecia ter um trabalho bem orquestrado, sabe? Uma coisa bem amarradinha. E agora é direto. E isso até me fez voltar a ter mais vontade de ver as séries, como acontece agora com o Dino Fury e o Beast Morphers, né? Que são séries bem interessantes também. E é isso. Acho que no resumo, nunca deixei de saber o que estava acontecendo, sempre acompanhei. Que orgulho! Pior que é, dá vontade mesmo de voltar a assistir as séries quando você pega para ler aqui e tentar entender um pouco mais. E você, Maurício Dantas? Ah, eu também sou filho da Manchete aí, apesar de não ser o manchetossauro que acha tudo que não passou na Manchete ruim. Agora é tudo pra viado, é tudo pra criança, é tudo pra não sei o quê. Sempre foi, porra. É, você que cresceu e ficou podre por dentro. Mas eu vi quando... A gente não tinha esse acesso à informação, essa coisa vai chegar, tá chegando, e entender o que é que tá acontecendo. A Manchete já tinha saído do ar, saiu no ar no meio de Cavaleiro Zodíaco, né? A saga de Asgard, lá o Yoga lutando. Eu tenho um trauma com isso. Nossa, é um sábado, Marcos. Eu fui pra casa de minha avó tomar café e fiquei puto com a TV de minha avó, que não pegava Manchete. Mentira, a Manchete já não tava mais passando mesmo, né, naquele dia. E sem aviso nenhum também, né? O meu trauma é quando passava Cavaleiros do Zodíaco, só tinha uma TV em casa e minha mãe assistia a bendita da novela. Aí quando acabou a novela que eu falei, vou assistir Cavaleiros do Zodíaco, aí eu ligo lá, tá passando CNT Gazeta. É. No lugar da Manchete. Foi parecido comigo, assim. E então, de repente, eu tava em casa um dia, apesar de estudar de manhã, eu não sei porque eu tava em casa, se era férias, se eu tava doente, o que foi, que eu vi Power Rangers passando e eu fiquei com ranço também, igual a Edmar. Assim, ah, que besteira isso, pra quê? Eu tive essa mesma sensação que a Edmar falou aí de ser uma malhação com efeitos especiais, porque também tinha a coisa da lanchonete e tudo mais, como malhação tinha na época. Então, eu torci o nariz, mas assisti. Torci o nariz assistindo e todos os dias que eu podia eu assistia também. E achava bacana porque eu tinha entendido logo de cara. Tem gente que não sabe disso até hoje, né? Que a Saban comprou as séries e substituiu os personagens japoneses pelos americanos, né? Os civis, para poder deixar a coisa mais palatável. A gente não podia imaginar isso na época, décadas depois, né, alguns poucos anos que eu fui descobrir a história toda. O Stan Lee, ele mesmo tentou trazer para o Ocidente o Super Sentai, só apenas redublando mesmo, muito tempo antes, e a Marvel Television não curtiu a ideia, ninguém queria, tanto que o Stan Lee, quando vê Power Rangers passando na TV, aponta para a TV, você tá vendo, eu avisei para vocês, vocês vão perder, vocês estão perdendo dinheiro, isso aí vai fazer sucesso, e tá aí, né, como a gente falou, quase 30 anos já, e foi da Saban, vendeu para a Disney, foi a época sombria da franquia, voltou para a Saban, que comprou bem barato de volta os direitos, e aí a Saban vendeu para a Hasbro agora, e que a gente está vivendo um boom, uma era de ouro, eu diria até, do Power Rangers. Eu me afastei também nessa época e acompanhei um ou outro, gostava muito de Power Rangers Resgate, na Galáxia Perdida, no espaço, eu assisti esses em tempo real na Globo, mas depois, até por trabalho mesmo, e por um tempo e diversas mil coisas, eu me distanciei até ficar olhando uma coisa ou outra, assim, assistindo quando pegava na internet e tudo mais. Agora a gente tem uma facilidade, tem muitas séries, não sei se são todas que estão na Netflix, são todas, Rafael? Então, cara, na Netflix a gente tem poucas séries, poucas temporadas, na verdade, né, porque a Hasbro adotou um modelo diferente de distribuição, né, isso chocou muita gente, porque... há pouco tempo a Netflix era a casa das temporadas clássicas, né? Então você entrava lá e tinha tudo, né? De Mary Morphy até mais recente. E aí em 2000, aí eu fico meio perdido por causa da pandemia, foi 2020 ou 2021 que a Hasbro tomou a decisão de colocar as temporadas no YouTube, né? Uma decisão que eu não achei tão legal, eu conversei com eles até na época. Eu falei, ó, vocês vão colocar no YouTube e vai meio que espalhar o conteúdo e a galera vai piratear. Né? Então, eu não gostei do movimento, mas as temporadas antigas foram pro YouTube. Nos Estados Unidos eles já conseguiram botar várias, né? Já tem várias upadas, Galáxia Perdida, Espaço. Aqui no Brasil tá um pouco devagar, né? Tem Dino Charge, Dino Super Charge, Mega Force, Beast Morphers. Então, eles estão colocando essas temporadas clássicas no YouTube, porque a Netflix vai ser o lado das produções originais, né? Então, é da Hasbro com a A1. Então, essa parte clássica da franquia, por enquanto, vai ficar no YouTube, né? Eu torço que futuramente, daqui a alguns anos, uns 5 anos, quando essa nova fase estiver estabelecida, eles recoloquem as clássicas, bota tipo uma aba na Netflix, do tipo Power Rangers Vintage, né? E coloca as temporadas antigas. Eu entendo o movimento deles para centralizar, eu não curto muito. Tá, mas hoje tá muito espalhado, mas vou fazer meu jabá aqui lá no Mega Power Brasil, tem um vídeo de onde assistir as temporadas legalmente, porque aqui no Brasil, por exemplo, o Now Online, né, que é um serviço da NET, tem várias temporadas clássicas no serviço deles, com data de inspiração para 2050, então vocês conseguem assistir. Oh. Bem fácil, tem várias temporadas clássicas. A gente acabou descobrindo isso, mas infelizmente não tem mais tudo na Netflix. Poxa, Hasbro, poxa. Só para entender direitinho, então, não tem um único lugar que possa se assistir tudo do Power Rangers, né? Que junte não, tudo. Não, não tem. A Hasbro tem feito esse movimento mesmo de colocar muita coisa no YouTube, né? Seguindo até o que a gente tem visto aí, já comentamos em um episódio passado, sabe, de alguns sobre o Ultraman, que a Tsuburaya tá fazendo. E a Toei também, né? Largou a Thais e tá colocando aí, não tem... a gente não tem acesso a tudo, né, por questão de direitos autorais, por questão da distribuição do Sentai aqui no Ocidente e tudo mais, todas essas questões legais, mas a Hasbro tem colocado diversas propriedades, G.I. Joe tá sempre fazendo streaming de alguma coisa pra você assistir junto. Transformers também, né, cara? Transformers também tá com muito material já online, não, o japonês não, né, mas as séries americanas estão lá, até o Prime mesmo, há algum tempo, comecinho dos anos 2010, a Hasbro fez uma iniciativa, né, uma joint venture, como eles chamam, e lançou um canal que teve uma vida curta, o Hub, mas esse Hub lançou alguns desenhos, inclusive uma produção muito boa de Transformers, que é o Prime, e o G.I. Joe Renegades. Isso tudo tá online hoje, você acha fácil no YouTube aí, de forma legal também. Mas Power Rangers realmente não pegou essa fase aí da Hasbro, né? É mais recente. E eu gosto muito da visão da Hasbro de pegar muita coisa que foi apresentada nos quadrinhos e criar um universo mais coeso mesmo, trazer elementos que já vinham sendo trabalhados de uma forma ou de outra. Mas essa sacada do grid de morfagem e coisas que a gente vai discutir hoje aqui para unificar a teoria toda, né? É muito legal, é parecido com o que a Hasbro fez com o Transformers também, tem a cronologia alinhada, né, a cronologia Prime, cada série de Transformers é uma linha do tempo diferente, mas tem alguns conceitos que são similares entre todas, né, como se fosse mesmo um elo de ligação, para não se perder a identidade da coisa. E fazer isso com Power Rangers, e fazer esse segmento, eu comecei a ver o Morfagem Feroz, porque eu gostei muito dos visuais da série japonesa. E aí quando eu vi que estava sendo adaptado, eu fui até essa vez, vi na Netflix, pois na época que eu vi na Netflix, eu vi que tinha muita coisa lá. Fico triste de saber que não tem mais tanta coisa. Mas do jeito aí até, vejam o vídeo aí do Rafael e depois eu vou comentar o meu problema com Power Rangers hoje. Bom, vamos falar agora do gibis do Power Rangers e... Quem publica lá nos Estados Unidos é uma editora que a gente sempre comenta no Pilha, né, Maurício? Que é a Boom Studios, né? Que ela agora está publicando, ela pegou, além de muita coisa original, ela também tem algumas franquias, né? Ela tem alguns gibis licenciados, como a Dark Horse fez por muito tempo, depois a IDW, né? Fala um pouquinho desse panorama da Boom e dos autores que trouxeram os Power Rangers para os quadrinhos, Maurício. A Boom é uma editora relativamente nova, né? Começou ali em 2005, com essa ideia justamente de trazer gibis licenciados, de dar um tratamento interessante, uma coisa parecida com o que a IDW também, a gente já comentou muito. Fez por um bom tempo, nos últimos anos ela tem perdido força, até perder recentemente, né, todo o contrato aí com a Hasbro há poucos meses. A Boom começou a lançar esses licenciados, né, como Buffy, Planeta dos Macacos, uma série de coisas saídas de videogames, de série de TV e tudo mais, e foi ganhando moral. Para vocês terem uma ideia, quem estava lá, não sei se está hoje, eu acredito que não, Na mesa de diretores dele, né, o Board of Directors, é o Paul Levitz, famoso aí por escrever os gibis da DC, começou novinho na DC, é queridíssimo do nosso amigo Jamerson por ter feito tanto tempo de Legião de Super-Heróis, e é um cara que sempre teve um dedo bom para nomes nos quadrinhos, né, e a Boom surpreendeu por ter esse cuidado mesmo da adaptação. Não, a gente está acostumado a ver, vocês lembram daqueles gibis de Mortal Kombat que saem aqui pela editora Scala, aquelas coisas que sim. Faz qualquer coisa aí que a gente tem a licença e tudo mais, é uma coisa que nunca deu certo, né? A gente já contou aqui, já comentamos de Transformers, de G.I. Joe nos quadrinhos, que só deram certo porque pegaram gente boa para escrever, pegaram bons escritores, gente que tinha conhecimento ou que não fez só para se livrar do trabalho logo, fazer qualquer coisa para ser cancelado em 4, 6 edições. E tanto aí, G.I. Joe sendo lançado até hoje pela IDW, né, seguindo a mesma cronologia lá da Marvel dos anos 80. Power Rangers, infelizmente, não teve essa cronologia toda. Já foi publicado pela Marvel, pela Image, pela Acclaim. Acclaim, que faz videogame. Virou... Não, a Acclaim não é a que virou Valiant, ou que foi comprar, que a Valiant que foi comprada pela... Isso, virou, que a Valiant comprou um troço virou, desse. Virou todo Valiant. A Hamilton, a Panini, lá na Europa, lançou também alguns gibis, enfim. Power Rangers tem uma história gigante aí de publicação ao redor do mundo, até unificar em 2015 aí com a Boom. E até hoje está seguindo a mesma cronologia, tem expandido bastante. e trazido nomes bons. A gente já falou os nomes que eu vou comentar aqui, que são os principais responsáveis aí pelo Shattered Grid, né, que é a série, o arco que a gente comenta, esse grande crossover. Os escritores são o Kyle Higgins e o Ryan Parrott. O Higgins já é figurinha fácil pra gente já falou de muita coisa dele. O próprio Ultraman da Marvel é escrito por ele agora. Ele tá escrevendo o Falcão de Aço, aquele herói CIC da Marvel que ganhou um up lá em Guerra de Reis, veio um herói cósmico e tudo mais. E o Ryan Parrott, eu confesso que conhecia nada dele, fui conhecer aqui nos gibis, e ele é um cara que tem uma pegada muito boa. Quando o Kyle Higgins saiu, depois desse crossover, eu vi, vai cair, sei lá, não sei o quê, mas o Parrott, né, o Ryan Papagaio, ele tem uma pegada muito, muito legal, assim, eu não digo que... Ryan Papagaio, ele foi apelidado lá no Megapower, assim, Ryan Papagaio. Aí, ó, pronto. Ele tem uma pegada muito boa de gibi mensal, aquela coisa que a gente sempre comenta, né, a gente fala no Twitter, fala nos pilhas, é a coisa de você ler o gibi do mês e beleza, ele faz parte de uma história maior, mas ele em si é satisfatório. O Rafael faz sempre os reviews lá no canal dele, né, dos gibis que saem na semana, e você vê pelo comentário, pela empolgação dele, como é legal você ler aquilo ali, tipo, pô, bacana, quero ver o que vai vir. Sim. A seguir, mas a sensação não é só de você estar tendo vendo um fascículo que só você vai entender quando você comprar um encadernado. Ele é muito bom. É tudo fechado, né, cara? Mas tudo fazendo parte de um contexto maior. Exato. Ele é muito bom nisso. E essas narrativas paralelas que a gente vai falar, aí, que começou em GoGo, que agora está nas séries também, você tem em um título uma narrativa, em outro título a outra, e elas vão se entrecruzando, vão ligando as pontas como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Isso é muito bem sacado, isso é divertidíssimo de ler. E faz você querer ler as duas, você não assim, ah, agora eu vou ter que ler a outra. Não, você quer ler a outra. E na arte, idem, né? O Dan Mora tá agora na DC, né? Já fez algumas coisas aí, já fez o gibi do Batman e agora, infelizmente, não deixam o cara ficar no mesmo título por mais 12 edições, toda hora passa uma coisa nova pra ele. Ele agora tá com o Mark Waid, bem acompanhadíssimo, fazendo o gibi novo do Melhores do Mundo, o Superman e o Batman, né? Já saiu uma edição de preview aí na Detective Comics e o cara tá matando a pau. O cara já fez, pô, tanta coisa. Ele ainda tá com o gibi dele autoral também, com o Kieron Gillen, que é o Once and Future, que tá pra sair muito agora bom. Aqui, que recebeu, é o único e eterno, né, Marcos, a tradução do... É, vai sair pela Hyperion Comics. Que eu estou censurado de comentar, senão o Dão me expulsa. Não, você pode comentar. Inclusive, você é o nosso advogado, qualquer coisa. Tô lascado. Não, mas o cara é bom demais, o cara é dinâmico, o cara desenha tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Enquanto a Boom tem uma ideia mesmo de ter artes mais limpas, você tem uma coisa muito de colorização digital e tudo mais, mas não é aquela colorização que fica no lugar do desenho, não briga com o desenho, é uma coisa simples. Tem uma pegada, às vezes, que é como se você estivesse vendo um desenho, uma série animada ali, pela dinâmica mesmo da coisa, pela limpeza do traço que o Dan Mora começa aí, né? E o segundo nome, que é o Daniele Di Nicolo, que também tá na... A gente comentou outro dia, no último pilha, se não me engano... No primeiro pilha desse ano, que é o desenhista de Seven Secrets, do Bon Tom, Tom Taylor, que é outro cara que também tem uma pegada de movimento, de dinâmica mesmo, e outro que desenha tudo, é Zord, é transformação. A gente vai ter aí mais adiante uns novos Rangers, os Omega Rangers, sem dar spoiler, que se transformam, e aí você vê a... Parece até o simbionte do Venom, né? Fechando o capacete e tudo mais. Você vê aquilo em movimento. Isso é muito legal de ver. Não é todo desenhista que consegue fazer isso. E não é todo cara também que podia imaginar, né? 10 anos atrás que o gibi de Power Rangers levado a sério. Não é só a historinha fechada com desenhista mais ou menos, escritor meia boca e aquela coisa só pra fã hardcore mesmo. É gibi pra você pegar Subestimando e sair fãzão da série. Eu tô quase em dia aqui, tô a duas edições de botar em dia só, os últimos 15 dias ainda que eu não li, mas quando sai eu leio ferozmente aqui e depois vou lá no Mega Rio dar uma conferida nos vídeos. É, e outro que era pra estar aqui com a gente, o nosso Ranger Verde, Alan Farias, era pra estar aqui com a gente, mas ele de última hora exigiu um cachê pra participar. Ele mas quer um Zord só pra ele. É, e ele começou a ler justamente por indicação do Maurício e engatou, né? Leu e tava adorando, né? Mas aí ele não pôde vir, mas já prometeu um episódio no Bituca sobre Power Rangers. Então, que eu exigi que ele gravasse no podcast dele um podcast sobre Power Rangers. Fale a palavra de Zordon, por favor. É. Isso que é o Guedes... negócio assim do gibi, né? É a série que a gente lembra de ter assistido. Se você voltar pra ela assistir hoje, as primeiras temporadas, principalmente, você vai achar besta, você vai achar bobo, você vai achar assim, ah, tem que olhar com o olhar do momento e tudo mais, e é isso mesmo. Mas assim, ah, isso é bobo. He-Man também é bobo, Thundercats é bobo, e toda essa coisa que a gente deixa a nostalgia falar mais alto. Nunca reassistir e tudo mais, quando vai ver a gente pode se decepcionar um pouco, mas o Power Rangers do gibi é o que a gente acha que a série é naquela época. Eu acho que esse é o poder da adaptação, assim, né, de você ver através de uma outra mídia, né, acho que quando você adapta para uma outra mídia, você tem esse poder de ver ela com um olhar diferente, e os quadrinhos têm essa coisa de permitir dar mais essa dinâmica, assim, não que na série não passe, mas, entre muitas aspas aqui, é limitado, né, assim, é limitado ao que se dá pra fazer ali com coreografia e efeito especial, e nos quadrinhos você tem essa forma infinita de fazer, tanto que se a gente for ver, eu não acompanhei outras séries de Power Rangers, e não sei se alguma das séries chega a ficar tão grandioso quanto a coisa chega aqui nos quadrinhos, porque vai longe. Assim. É, eu só quero deixar claro, me perdoe, Rafael, que eu não tô menosprezando a série de jeito nenhum. Eu só tô enaltecendo como o gibi pega esse material de quase 30 anos atrás, a gente tá sempre falando disso, porque vai ter comemoração, né, ano que vem mesmo. Rafael tá mais por dentro que a gente, mas ele pega isso, ele atualiza, mas deixa reconhecível, não é assim, esqueça a série, isso aqui é outra coisa. É uma continuação, é uma linha do tempo divergente ali, ou o que você quiser pensar, justificar como quiser, mas é uma coisa que conversa com aquele espectador de 30 anos atrás, que envelheceu 30 anos, conversa com a galera que está assistindo hoje, conversa com quem quer pegar o gibi, não conhece nada, e vai seguir por ali. Eu acho isso a grande sacada. Ele atualiza muito, no sentido de deixar mais maduro em alguns casos, sim, mas ele também não perde a galhofa. O Book e o Skull, né, aquela dupla, o gordo e o magro, que é o alívio cômico, estão lá também. Eles têm um canal que fala sobre Power Rangers, que eles são fãs e tudo mais, utiliza as tecnologias de hoje que não tinha naquela época, e principalmente não posso menosprezar, porque naquela época não se tinha nem ideia que 30 anos depois ia estar se fazendo série ainda. Eles foram construindo, inventando de última hora e tudo mais, e hoje pegar isso tudo e tendo esse respeito que se tem hoje por série, por gibi e tudo mais, que não se tinha há 30 anos, e tendo essa estrutura, né, você ter hoje uma Hasbro, uma empresa que valoriza suas adaptações, que não é só para ganhar dinheiro, bota GBA que vai ganhar também, a gente vai ter uma margem de lucro disso, não sei o quê. A Hasbro valoriza, não à toa, tem feito muitas coisas muito boas em gibis. Eu sou fã, confesso, já fiz vocês gravarem até um pilha sobre Transformers. Quem podia imaginar isso também? Pois é. Então, não estou menosprezando um, mas estou enaltecendo o outro também. Eu sou fãzaço desses gibis aqui por tudo isso que eu falei. Eu costumo ver os quadrinhos de Power Rangers como algo que ressignifica a série, né? Principalmente quando você vai avançar nos quadrinhos depois de Shattered Grid e outros arcos, né? Quando eles começam a revisitar passagens mesmo do que a gente viu na série de TV, você reassiste alguns arcos de Mighty Morphin com outro olhar. Né? A gente normalmente pega alguns arcos, dá uma revisada, no podcast que a gente tem lá, que é o Centro de Comando, por exemplo, o arco que o Tommy vira Ranger Branco. A gente tem uma explicação maior no quadrinho quando você assiste o arco na série de TV, que é o Luz Branca, você, caramba, aconteceu tudo isso. Eu costumo dizer que o quadrinho ele complementa bastante. O pessoal não tem... Nem todo mundo tem a noção de que os quadrinhos são canônicos, né? Eles deram uma atualizada, no, obviamente, no visual e tudo para deixar mais palatável para o público atual. É, não se passa nos anos 90, mas tudo aquilo que a gente vê no quadrinho é um material cânone, né? Tudo que está ali aconteceu na série de TV. E eu acho que isso que deixa tudo muito bacana, né? Então, é uma coisa que eu sempre aconselho quando a gente termina um arco, a gente indica, ó, assiste episódio tal e tal para dar uma complementada, né? Então, eu acho que fazendo esse exercício aí de ir para um, para o outro, funciona bem. Você consegue aproveitar muito bem as duas mídias. Claro que a série de TV tem as barrigas, né? Era um, a Mary Morph tem mais de 100 episódios. É super cansativo, tem hora que você nem quer assistir mais. E aí, eu tô até pensando, eventualmente, em fazer episódios essenciais de Mary Morph que casam com quadrinho, para justamente a galera que está afastada ter um norte para voltar a acompanhar a série de TV. Acho que é muito bacana isso. E aí a gente vai focar mais em Shattered Grid, né? Que foi uma promessa antiga aqui da gente. E na época do Shattered Grid, o Power Rangers tinham dois títulos, que era o Mighty Morphin Power Rangers e o Go Go Power Rangers. E fala um pouquinho mais desses dois títulos, Nick. Eu sei que você não leu muito do Go-Go, mas fala aí um pouquinho sobre eles. É, realmente eu não li muito do Go-Go. É, ele saiu um pouquinho depois, né? É, Mighty Morphin começou primeiro ali a sair, o Go-Go saiu depois. É, essa segunda série, ela se passa alguns anos antes, né? Ali ela se passa ali no comecinho da carreira dos heróis, digamos assim. Diferente de como o Mighty Morphin estava. E o Mighty Morphin ele vai mostrando para a gente ali alguns acontecimentos que vão pegando uma outra linha do que a gente vinha vendo lá na série original, a primeira série de Power Rangers que a gente acompanha, né? E essas séries, eventualmente, elas se chocam nesse evento, porque eu lembro quando a gente gravou antes, e eu até falei, foi uma das minhas indicações em alguma vez que a gente gravou junto aqui com o Arte Final HQ, eu falei que o Power Rangers era a HQ de herói, né, era o quadrinho de herói que eu mais estava gostando de ler no momento, assim, e não podia ter, assim, um quadrinho de herói não podia não ter um crossover, né, então chegou esse momento aí que as duas séries se complementam. Mas a série principal, né, a Mighty Morphin, nossa, a gente vai lidando assim com um crescimento dessa história, ela vai assim escalando num nível que eu acho incrível, assim. Eu só tenho elogios para essa HQ. A gente vai conhecendo vilões novos, né? A gente tem uma nova versão do Ranger Verde ali, é uma nova dinâmica com ele também, se a gente for comparar com a série original. A gente tem uma saga que eu gosto muito antes, assim, antes da gente chegar em Shattered Grid, que é quase, sei lá, um Dias de Futuro esquecido dos Power Rangers. Então, a gente tem todos esses paralelos com a série original, só que agora a gente vendo isso sob uma ótica de quadrinho de herói e a coisa crescendo cada vez mais, assim, sabe? Então, esses... Eu só não acompanhei muito do Go-Go mesmo, mas Mighty Morphin só tem elogios. Rapidinho, só aproveitando, o Rafael comentou em off aqui, ligando com as séries, quais são os episódios especificamente em que os gibis entram, né, esse Go-Go e o Mighty Morphin? Os dois títulos são muito legais, né, o Go-Go Power Rangers, que hoje é só Go-Go, né, na época era Sabans, porque a Saban controlava a marca, hoje vai ser relançado só com Go-Go, é um quadrinho que se passa logo após o Dia da Mudança, né, que é o primeiro episódio de Mighty Morphin, tanto que sempre tem no começo dos quadrinhos, não sei quantos dias após o Dia da Mudança. E o Dia da Mudança é a tradução que veio pra cá, tá, gente? Então a gente vai ver como os Mighty Morphin se tornaram os Mighty Morphin, por isso que eu gosto bastante, né? Eles conciliando a vida pessoal deles com o fato de serem Rangers. Já o Mighty Morphin Power Rangers é logo após os eventos de V de Raiva, logo após o Tommy ter tido seu feitiço quebrado lá por Jason, num arco muito legal de 5 episódios, né? Então, tipo, os dois quadrinhos se complementam muito bem, porque eles se encontram. Então... Mas dá pra ler de forma separada, tá, gente? Eu sei que muita gente meio que se prende nisso de, eu começo por qual, tá? Pode começar por qualquer um dos dois, mas depois você vai ter que cruzar eventualmente as histórias. Então, se você quer começar com os Rangers mais maduros, você começa pelo Mighty Morphin. Se você quer ver uma coisa mais solta, mais leve, eu recomendo o GoGo Power Rangers, que é muito bom também. A diferença de tom é bem, bem clara, né? Assim, quando você. É. Principalmente quando você tá vendo o crossover, que você tá pulando de título. Sim. Em título, você sente a mudança de É verdade, até o Maurício comentou aqui também em off, que eu achei perfeita a definição, que o GoGo tá para Mighty Morphin como a Teia do Aranha da Editora Abril, do comecinho, tava para Homem-Aranha, né? É. Sim, sim, foi. Agora eu acho que o GoGo, apesar desse tom, assim, ser visto como uma revista secundária, ela tem... Como série, ela tem altos méritos, sabe? Sim, com tem certeza. A entrada do Matthew, né? Que é seria o sexto amigo, digamos assim, da turma. Isso. Lá. Que curiosamente, Edson, um parênteses, ele aparece em um episódio na série TV. Em um só. Como namorado da Kimberly. Sim. Dá uma dramaticidade sobre essa questão dele ser o amigo de todo mundo e começa a se sentir um pouco por fora porque eles têm um segredo que ele não tem, né? E aos poucos, até depois do GoGo, até depois do Shattered Grid, temos aí outros conceitos que vão sendo jogados, que vão dando uma dramaticidade maior na relação dos cinco. Eu acho que é interessante ver isso, assim, porque no Mighty Morphin você tem um drama com os cinco e Tommy. Como eles tentaram aceitar o Tommy, uma certa desconfiança, mas nesse não, você ainda tem a relação dos cinco nos seus primeiros dias como heróis, como eles conseguem dividir um pouco dessa questão de ser herói e da sua vida comum. E eu acho são duas revistas bem, bem interessantes, sabe? E essa Prometeia aí, ou Prometeia, Nick? Eu também não sei como é a pronúncia, se é Prometeia ou Prometeia. Prometeia. Pronto, Prometeia. Cara, aí, primeiramente, eu quero só fazer uma pergunta ao Rafael, porque como eu não tenho esse conhecimento extra através das outras séries, essa é a no quadrinho de Mighty Morphin, essa é a primeira vez que é comentado ou essa já era uma organização que se existia mesmo no universo Power Rangers? Então, a Prometeia, ela não foi apresentada na série TV, como a gente conhece. Ela é um embrião. Sim. Da Terra Venturi, que a gente vai ver em Galáxia Perdida. Né? Isso, a personagem isso. Da Grace não havia sido introduzida. Então, eles criaram essa organização que funcionou muito bem na história. E ela, na verdade, era uma ideia que o Ryan Parrott tinha criado para o quadrinho do filme de 2017. Uh-huh. Você tem um quadrinho que se chama Aftershock, né, que tem uma organização que aparece no final. Então, muitos elementos que eles iriam usar nos quadrinhos do filme, eles jogaram para os quadrinhos mensais. Né, e a Prometeia é um desses elementos. Então, é um embrião da Terra Venture, a gente ainda vai ver chegar, vai demorar um pouquinho pra chegar nisso aí, né, porque a gente, Galáxia Perdida é bem, bem na frente, né, então vai demorar um pouquinho pra gente ver a Grace até ela morrer, né, porque ela vai ter que morrer em algum momento, né, de velhice e tal. Pois é, assumir, né? É muito legal esses links que a série consegue fazer, porque Power Rangers, assim, são muitas séries e quando eles passam a lidar com esses encontros de universos, dá pra fazer muito e muito link. Como eu falei, como eu não assisti tudo, eu fico imaginando como foi ter lido Shattered Grid pra quem conhece cada um daqueles grupos ali. Eu conheci alguns, bem, bem poucos, assim, sabe? Esse lance da Prometeia que você falou... Tem um momento que deixa bem claro nisso, é quando a Carone, né, que é a Ranger Rosa de Galáxia Perdida, ela entra na Prometeia e fala, pô, isso aqui é muito familiar, né? Porque ela eventualmente vai estar na Terra Venture. Mas, enfim, pronto, eu fiz esse link nesse momento, claro, quando ela explica e tudo, mas como eu não acompanhei, eu quis só saber se ela já existia anteriormente, só para ter essa base. Mas a gente conhece a Grace e essa organização Prometeia na edição 19, né, de Mighty Morphin, e tipo... Aqui foi o... Eu já tava amando toda essa história e tal, e isso aqui foi um grande ponto de virada, assim. Eu achei isso aqui incrível. Eu saí, assim... eu saía contando essa história da edição 20 de Mighty Morphin, e pra quase todos os meus amigos, eu... Não, e vocês sabiam que tinha um grupo de 1969? Em 69. Exatamente, eu saía contando pra todo mundo. Cara, não, como assim, e tal... a gente tem, na edição 20 de Mighty Morphin, a Grace Sterling, ela conta, né, o que aconteceu em 1969, quando o Zordon precisou juntar um grupo, né? Foi a primeira vez que ele juntou um grupo para uma missão e, digamos assim, deu muito errado. Muito não, assim, deu para cumprir assim, a missão, mas tiveram problemas. E aí a gente vê a aparição da Grace, que ela é, assim, na minha visão quadrinística da coisa, ela é quase assim a Maria Hill, o Nick Fury, tá ligado? Da parada, que ela monta depois que ela é a Ranger vermelha dessa fase, ela é a líder ali desse período, mas depois dessa missão, né, ela monta essa empresa aí chamada Promethea, e já errei de novo, e ela segue assim, é uma empresa de tecnologia, e a gente vê futuramente o encontro dessa empresa com os objetivos, assim, dos Power Rangers, né, e durante todo o arco do Shattered Grid, eu acho bem foda essa coisa da liderança se chocando, né, a liderança do Jason ali, a todo momento, ele e a Grace entrando em alguns conflitos, assim, sobre decisões mesmo, assim, o legal disso tudo, inclusive, é que você entende que o Grace tem a desconfiança, que o Jason tem a desconfiança, mas você também entende os motivos da Grace ter, assim, escondido informações e tudo mais. Pelo menos eu entendi, não sei vocês. E essa realidade do antagonista do Shattered Grid, o Edmário, o Lorde Dracon, quais as semelhanças e as divergências dessa realidade para realidade, para nossa realidade, entre aspas? Então, eu acho que esse aí é um grandíssimo conceito que faz a revista de Power Rangers seguir subindo assim como um foguete, sabe? É um conceito que começa de uma forma tímida nos primeiros arcos. Você não tem muita noção do que eles estão enfrentando no primeiro arco de Mighty Morphin, mas quando as coisas vão se apresentando, que eles têm um inimigo de uma outra realidade, que na verdade esse inimigo é um tome, né, de outra realidade, que seria mais ou menos como o que aconteceria se, né, o What If, digamos assim, para quem está assistindo que assistiu a série da Disney, o que aconteceria se o Tommy não tivesse mudado de lado. No conflito que ele teve com o Jason, ele em vez de ir para o lado dos Rangers, ele acaba fugindo e mais tarde Rita toma de novo, tipo, consegue convencer ele novamente a fazer parte do seu projeto, né, de destruição da Terra, e ele se torna a arma principal que muda tudo, que muda toda a história, porque ele consegue reverter os resultados contra os Rangers, a chegar ao ponto de ir afetando, né, toda a continuidade que a gente já conhece pela série, vai se tornando completamente diferente. De um certo momento, o Zordon ter o desespero já de procurar a energia lá do Ranger branco para que o Jason consiga assimilar essa energia e se tornar mais forte. Mas tudo dá errado. É um universo que, na verdade, tudo deu errado pro lado dos Rangers. E o Tommy se torna o Lorde Dracon. Mais tarde, trai a Rita e se torna o grande imperador, né? Não só da Terra, mas de todo o universo. E aí cria uma realidade, como o Nick falou, muito próxima daquelas distopias, né? Muito próxima dos futuros apocalípticos, na verdade. Dia de um futuro esquecido e companhia, sabe? Onde os Rangers perderam os poderes, porque ele consegue, na verdade, pegar todos os poderes das medalhas, né? Medalhas que chama, Rafael? Moedas. Moedas de poder. É porque Power Coins, né? As moedas do poder, consegue e tira os poderes dos Rangers, cria suas legiões de soldados, tem a questão aí de outro personagem que é essencial para a trama, também outro grande personagem, que é a Ranger Slayer, que na verdade é uma versão da Kimberly, né, que ela continua tentando criar uma resistência contra ele, mas acaba sendo capturada, sofre lavagem cerebral e vira a grande assassina dele na sua realidade. E mais tarde ele chega à realidade, digamos assim, Prime, né? A realidade principal se torna o 616 dos Power Rangers. A Terra 1. E, na verdade, a aventura do Matt Moff ganha uma se torna muito maior quando os Rangers acabam, um grupo de Rangers acaba caindo nessa realidade dele e vê tudo aquilo. E eu acho sensacional a forma como é narrada, como é totalmente desenhada, que você sente a magnitude daquele choque, sabe? Pelos olhos deles, de como de como eles veem aquele mundo totalmente dominado com estátuas, monstros, e as pessoas que eles já conhecem em outra dinâmica, né? É bem interessante isso e é o fio principal para que essa aventura do Shattered Grid se torne uma grande crise entre todas as continuidades, né? Entre as continuidades e as linhas temporais dos Rangers. Duas coisas, me permita falar aqui, duas coisas me chamaram a atenção nessa realidade. Primeiro que é essa grandiosidade mesmo, você vê que a coisa foi pensada assim, tá, se passaram 20 anos desde que o Tommy não resistiu à Rita e ficou mal e matou a Rita e se tornou esse imperador todo. O Parrot e o Higgins criam esse mundo mesmo. Você entende uma sequência de eventos que levou até aquilo. O Jason que morreu, o Billy, o Zack e a Trini que estão na resistência, o Fader não poder usar as moedas, né? As moedas estão, na verdade, uma parte do poder está com o Deacon, a outra parte está sendo compartilhada ali entre os soldados dele, os troopers, né, dele, por assim dizer, que eu achei aquilo sensacional, quando eu comecei a ver aqueles sentinelas lá, né, como se fossem versões Stormtrooper dos Rangers amarelo, azul e vermelho, a primeira coisa que eu pensei foi nos bonequinhos daquilo ali, e vai sair agora, né, já foi anunciado aí Sim, do vermelho. O do vermelho, e eu preciso pelo menos uns três, só vou conseguir um se muito, mas eu adoraria fazer um exércitozinho daquilo ali. E isso é a primeira coisa, né? Essa partilha do poder das moedas entre esses sentinelas. E a outra coisa é como a realidade está completamente destruída. A gente vê em várias cenas ali ruínas de Zords, né, que batalharam e foram destruídos pelo Deacon. E aquilo é meio desesperador. Aquilo é tipo, usando aí a referência do Sentai, né, que é tipo o episódio do Flashman, que o Flash King é destruído, porque o Flash King era um dos robôs mais poderosos, ele destruía todo mundo, e aí um dia ele foi destruído, caiu o braço de um lado e tudo mais, e você vê aquele robô lá... Por todo duas quebrado. Lagartixas gigantes. É de doer. Mas doeu mesmo naquela época lá, e você vê isso assim, esse sentimento de desesperança, como você falou, é demais, é a realidade que dá tudo errado. É muito legal você, porque... ao longo das edições todas, até chegar nesse ponto de você se apresentar ao Deacon a essa realidade dos sem moedas, né, ou the coinless, como chama no gibi em inglês, ele constrói os personagens pra você, faz você se importar, entender a história deles e eles entenderem o que é ser um Ranger, trabalhar com os Ordon e tudo mais, e eles veem aquilo ali dar tudo errado, né? Primeiro a gente vê a Grace com as desconfianças dos Ordon, essa realidade ou essa missão nos anos 60 que deu tudo errado, morreu gente e tudo mais, e esse rancor crescente dela, você vai ver que não é tudo tão inocente assim, vai colocando mais umas camadas, e quando você chega nesse ponto é muito bom, é divertido demais, te leva pela mão assim. Eu lembro que eu li os primeiros arcos, aí parei, aí quando anunciou o Shattered Grid, aí eu comecei a ler pra correr, né? E aí li tudo, aí quando começou o Shattered Grid, eu disse, não, vou esperar terminar pra ler tudo de vez, ainda bem. Mas esse comecinho assim do Deacon e tudo mais, te leva pela mão mesmo. Você, quando chegou na última edição, não tinha mais edição, tinha que esperar o mês que vem, eu fiquei desesperado. Como assim? E agora? Por isso que é bom esperar dar um tempinho assim, você poder avançar um pouco na história. E tem duas coisas interessantes, assim, uma delas sobre essa questão da magnitude. Eu acho que tem uma cena que fica na minha cabeça, que eles vêm daquela estátua gigante dele, né, no mundo lá do Sem Moeda. Aquela estátua mostrando que ele é o grande conquistador. E outra dinâmica, que eu aí já acho um mérito editorial da Boom, é dividir parte do passado desse universo em contos, né, Tem o conto lá do Jason, daquele universo tentando chegar até os poderes. Tem o conto de como o Tommy acaba o conflito, ele sai correndo e se volta a ser o Draco e tal, se torna o Draco. Como eles conseguem pensar isso naquelas revistas especiais, que são os anuais, né? Que são vários contos. E aí você vê também que eles têm a participação de vários artistas, bons roteiristas também, fazendo um pouco de cada uma dessas histórias pequenas, para mostrar como a franquia está segura e como os autores estão gostando daquilo e querem participar também, sabe? É a mesma vitória editorial que eu acho que eles têm com as atuais graphic novels, né? Que eles estão lançando algumas coisas que poderiam, se fosse uma Marvel ou uma DC, lançaram em minissérie. Eles estão lançando uma edição fechada, com mais páginas, num formato graphic novel, que eu acho um grande mérito. É muito melhor do que você pegar uma minissérie que é repartida em 10 edições e aí fica... Cada capítulo virou uma edição e como edição separada elas não funcionam. É melhor juntar tudo, transformar num encadernado, numa graphic mesmo, e vai pra frente. Vamos então agora para o nosso evento principal, que é o Shattered Grid, né? Fala aí um pouquinho da trama desse crossover das duas mensais dos Power Rangers da época, Rafael. Então, galera, Shattered Grid, só pra citar o pessoal que chegou agora, foi o crossover de 25 anos, né? Foi a primeira vez que a gente teve algo muito maior que os episódios especiais da série de TV. E foi muito bom acompanhar na época, só pra deixar aqui registrado, acompanhando edição a edição por mês foi surreal, sem brincadeira. Então, o Shattered Grid, ele é um arco onde nós temos justamente esse Tommy Oliver do universo Sem Moeda, que, em resumo, ele não se contenta em conquistar apenas um universo, né? Ele tem a noção, na verdade, que existe algo muito maior além dele, e ele começa a experimentar isso no pré-Shattered Grid, quando ele faz uma ponte com Rita Repulsa para enviar o Dragão Negro para o nosso mundo, né? A Rita Repulsa tem um artefato, que é o Cristal Verde do Caos, que você consegue acessar universos diferentes e dimensões, e a partir desse momento ele começa a entender que existe uma possibilidade de ele conquistar outros lugares, né? Então nós temos o Dracon querendo não conquistar os poderes dos Rangers, mas sim a rede de morfagem, né? Ele descobre esse campo universal que está presente em todo o multiverso de Power Rangers, né? Existe só uma rede de morfagem, ela está em todos os universos, em todos os lugares. E essa é a fonte que dá poder aos Rangers. Então, se ele consegue... Em todo o tempo, né, também, né? Em todo o tempo, exatamente. Porque tem aquelas séries que se passam no futuro, isso, né? Então, tá presente lá também, né? Pra você ter ideia, assim, título de curiosidade, por exemplo, a gente tem uma temporada que é Super Mega Force, que eles conseguem se transformar em Rangers de outros tempos, é justamente por conta da rede de morfagem ser uma coisa que percorre tudo. Você pode acessar poderes de diferentes pontos do tempo. E isso é interessante pro Lord Draco, né? Ele conseguir controlar isso e moldar a sua maneira. Só que ele começa a seguir caminhos bem tortuosos, até porque ele não conhece como fazer isso, né? E ele fazendo esse processo de indo para cada universo, roubando poderes dos Rangers, afetando a linha, ele acaba despedaçando a rede, né? E como a rede de morfagem, até o que a gente sabe, ela também tem algum tipo de consciência, digamos assim, ela cria pequenos bolsões contendo cada temporada, digamos assim, seu próprio universo, lembrando que elas são de um universo só, com exceção de RPM e Dino Charge. E aí os Rangers precisam impedir que Lord Dracon destrua tudo isso. A real, galera, é que assim, na prática não teria uma solução para isso, né? Os Rangers no lugar que eles estão, eles não teriam como solucionar isso se não fosse um somatório de eventos de personagens tipo a Renslayer, os emissários, eles não conseguiriam resolver essa situação, né? Então, é basicamente isso. É os Rangers tentando reparar a rede, mas sabendo que depois que reparar, ela nunca mais será a mesma, né? Então, esse é o resumão da saga. É tão grande, não dá pra resumir assim, mas é isso, basicamente. Vamos salvar o mundo impedindo que Lord Dracon destruam pontos do tempo diferentes e também universos diferentes, né? E nessa saga ainda tem alguns encaixes de personagens clássicos, né? Nessa cronologia dos quadrinhos. Tem o Ninjó, o RPM, o SPD, né? E fala um pouquinho de como eles encaixaram esses personagens, o Edmário. Então, aí a gente tem uma genialidade do Higgins em fazer... Existem os Rangers, muitos deles estão numa mesma continuidade, mas tem alguns que estão em realidades separadas. Ele cria um artifício narrativo que faz com que... que todas as reencarnações acabem ficando separadas como meio que uma salvação, né? Para que o Draco não consiga tudo. Mas ele vai fazendo a sua caminhada e, ao longo dessa caminhada, você vai reconhecendo ou conhecendo, dependendo de quem acompanhou as séries ou não, as outras encarnações dos Rangers. E, sinceramente, eu acho que são reproduções muito, muito boas, sabe? Até para quem não tem muita afinidade, você fica próximo daquelas outras equipes. E elas acabam entrando na história de uma maneira bem... principalmente alguns personagens pontuais têm participação essencial na história e você acaba pedindo por mais. Eu não vou mentir que adoro esses eventos. Adoro eu até falei isso ontem no Twitter. Adoro esses bafafás coloridos, assim. Tipo, grandes eventos, encontros de heróis. Essa série não deixa por menos, sabe? Consegue trazer os grupos que já existiram, consegue trazer até um grupo que... Aí Rafael já vai me ajudar um pouco, que é o Hyperforce, né? Sim, é interessante, Ed, você puxar isso. O episódio de Hyperforce, né? Pra quem não sabe, Hyperforce é uma temporada em formato de RPG. Tá lançado em 2017. Foi tudo junto, né? Hyperforce terminou, já entrou Shadow Grid em 2018. E nessa temporada em Hyperforce tem um episódio que faz parte do arco Shadow Grid e que o Kyle Riggs está na mesa de RPG. Tá? Depois, se vocês quiserem procurar, é um episódio que ele se passa no meio do arco. Tá? Tem dois materiais que muita gente não liga, né? Aquele mini trailer que tem o Jason David Frank é canônico, é um momento específico do quadrinho. E você tem esse episódio de Hyperforce, onde o Kyle Riggs está na mesa para não deixar que o episódio fique fora dos conformes da cronologia do arco que ele criou. Então, Hyperforce foi a primeira vez que a gente teve Hyperforce fora do RPG nas páginas. E não só ela, viu, Ed? Outra equipe que também fez uma aparição muito bacana em Shadow Grid foi Beast Morphers, uma fase que não havia estreado, cara. Eu achei isso muito bacana, né? A gente não teve mais isso com Dino Fury, mas achei muito legal apresentar primeiro no quadrinho, depois na série de TV. Gostei muito disso. É verdade. E tem a entrada dos personagens clássicos, né? O Ninjó, que é o digamos assim, que foi o cara que forjou as moedas do poder, né? Então, tem uma participação já naquela fase ninja, né? Do Mighty Morphin, que eu acho bem bacana também. Engraçado que, recentemente, eu vi alguns americanos falando toda vez que Power Rangers tem encarnação ninja, alguma coisa... que não é ninja, mas eu discordo dessa fase aí, eles são bem ninjas. O próprio Ninjó tem... Só porque ele tem um conhecimento de outro mundo, que ele é um alienígena, ele não pode ser ninja também? Pelo amor de Deus, né? É que também o pessoal se prende muito à fórmula do Super Sentai, né? Às vezes Sim. A galera quer que siga muito a história do japonês. Sim. E galera, são histórias diferentes. Se vocês ficarem pensando nisso o tempo inteiro, vocês não vão curtir a parada. Sério. Sim. E o Riggins faz de uma forma que... até encarnações futuras daquela equipe, por exemplo, o Power Ranger Zell, tem um Tommy lá, tipo, o Draco acaba indo até lá, e é porque eles estão a realidade está quebrada, né? Então é como se fosse um ponto isolado no tempo que ele tenta pegar as energias. Temos aí o Rafael vai ter que me ajudar de novo. Porque a gente tem o Tempestade Ninja, mas não é o Tempestade Ninja que eu tô falando. Ninja Steel, cara, Ninja Steel. Ninja Steel. Tem o Samurai também, que aí entra a Ranger Vermelha, que é uma personagem excelente. Eu acho a forma como ela interage com o Jason é sensacional, sabe? É um daquelas coisas que você vê e você fala, nossa, isso é uma sacada genial. Temos as equipes do futuro, como SPD, Força do Tempo, que também tem a Ranger Rosa do Força do Tempo, que é uma ótima personagem. E vão agregando muito à história, sabe? Não confunde, eu acho que tem muita gente que fala que ficou demais, que se perde. Acho que não tem como se perder. Não é uma coisa essencial, assim. Você tem que ficar reforçando aquela continuidade. Eles estão lá participando. Tem algumas coisas que você vai pegar, outras que você, aos poucos, pode até descobrindo na própria continuidade da história, né? Depois disso, a gente tem um arco, que aí já é um papo mais pra frente, que tem alguns desses personagens futuros que vão ser escolhidos e você vai explorar um pouco melhor deles. É outra parte ótima do Power Rangers. Cara, a gente sempre fala no canal que você pode só ler os quadrinhos, sabe? Eles não dependem da série. Claro, quando você assiste a série, fica mais legal, né? Fica mais recheado. Mas Shattered Grid é um... Pra mim, é uma porta de entrada, sabe? Muita gente, sem brincadeira, aí você vê o poder que é o quadrinho, né? Muita gente lá no canal voltou a acompanhar Power Rangers por conta de Shattered Grid, né? Então, olha só, uma mídia que não era mídia comum de Power Rangers fazendo isso. E concordo muito com o que o Edmário falou. É muito fácil de entender, tá, gente? Não é difícil, não. Eles fizeram muito, muito bem amarradinho. Não, e já é uma porta de entrada com um cara, assim, com a vibe de ápice, né? Porque você já vem de uma série de histórias acontecendo, uma progressão, e a gente tem uma história tão grandiosa, e, tipo, eu entendi o que você quis dizer como uma porta de entrada, mas ao mesmo tempo, pra quem já vem acompanhando, aquilo ali já parece, assim, sei lá, um fechamento de saga, sabe? É isso, assim, você sente que você não tá lendo qualquer coisa, você tá lendo uma coisa que é importante, em si e pra franquia, né? E eu concordo com vocês também, né? Eu não tô por dentro tanto das séries mais novas e não revi as antigas recentemente, mas quando a gente vai ver lá no Beyond the Grid, que é o arco seguinte, esses personagens pegos daqui e dali de várias séries, né? Quase que um tipo Exilados da Marvel, que pegava personagens de diversas realidades e tudo mais. Você sente, tem mais coisa aqui do que eu tô pegando, mas o que eu tô pegando é o suficiente pra eu entender a história, pra eu seguir. É exatamente isso aqui. Então, assim, tem gibi pra todo mundo, como a gente fala de filme da Pixar, né? Filme da Pixar tem uma camada que é pra criança, tem uma camada que é pros pais, tem a camada que é pra você vender boneco, e tem, enfim. Esse gibi é a mesma coisa. Se o fã hardcore, o cara que sabe tudo, que tá dentro da franquia esses 30 anos, como o Rafael, vai pegar uma porrada de coisa. E vai botar lá no canal dele. E que a gente, que eu sou que não doente, conhece... né, cara? Tem problema, né, pô? Aí... Rafael, você precisa ouvir os episódios que a gente fala de Transformers, então, pra você ver o quão não, doente aí, eu sou. Aí eu sei disso, não, que Transformers eu não manjo nada. Aí é com vocês, cara. Você é então é isso, assim, tem pra todo mundo. Tem pro fã hardcore, tem pro fã ocasional, tem pro cara que tá chegando agora e todos vão curtir de algum jeito, nem mais nem menos. Uma visão de quem não acompanhou, assim, uma visão de quem não acompanhou muito as outras séries, por exemplo, quando eu vi aquelas imagens, assim, uns splash pages gigantes, cheio de personagem, eu vejo muitos ali que eu falei, caraca, já vi esse cara, que é muito irado esse design. Tinha outra, assim, que eu ficava, nossa, nunca vi isso, cara, de onde é? Mas que legal também, né? Ia procurar, tipo... sabe? É muito foda, muito foda. E outra coisa, né, gente? Dá pra pesquisar na internet, depois que você descobriu, você achou interessante, por exemplo, tem um personagem do Beyond the Grid que eu achei super interessante, eu fui lá pesquisar, inclusive fui até ver um vídeo lá do Rafael, aí o Mega Power aí, cheio de vídeo, resumo e tudo mais. Acho que a gente, por exemplo, eu, o Marcos e o Maurício, a gente pegava a revista da Marvel no meio de uma treta lá nos anos 90, que não tinha ninguém pra explicar nada pra gente, a gente entendia. Pode crer. Sabe? Ia até de sebo pra procurar as gibis. Começava a ler gibi do X-Men. E tava todo mundo morto. Entendeu? Não tinha X-Men. Aí hoje você vê o pessoal reclamando, ah, porque eu tenho que ler... Velho, vai na internet, você lê um resuminho, você vê um vídeo. Você vê um vídeo no Megapau, um resuminho. Até um ponto de partida. Só um abraço, você lê aquela história. A história é fechadinha, é bonitinha. Não tem precisa você... Se você quer uma coisa a mais... Tem a internet aí pra te ajudar, tem o Rafael aí pra te ajudar. Não, cara, tem drama, sabe? Esse lance dos reviews no canal, né? A gente, quando começou, né? Teve muito bloqueio, né? Ah, vocês vão falar disso? Pelo amor de Deus, né? Tipo, eu entendo, eu sempre converso com o Edmário, sempre tem uma versão ao novo, né? o que é normal nessas franquias, principalmente porque é muito grande. E a gente foi revisando quadrinho por quadrinho até chegar nos atuais. E assim, por mais que a gente faça esse resumo, a gente conta a história, a gente já tem um público muito grande que já leu os quadrinhos antes de a gente fazer o vídeo, porque a gente fez isso lá atrás. Né? Então, quando a gente vai revisar um vídeo, porque a gente tem que ter um cronograma, né, a gente? Não é só vídeo de quadrinho que sai no canal, então o quadrinho ele acaba saindo no dia X, mas a galera já leu 3 dias, 4 dias atrás, um pessoal grande, e manda mensagem, cadê o review de vocês? Tá? Então, tipo, eu acho muito legal que os quadrinhos conseguiram fazer isso. Por mais que seja um material que não tá aqui no Brasil de forma acessível, a galera foi atrás. Né? O pessoal foi procurar, e eu fico muito contente com isso, porque hoje o quadrinho é um cargo-chefe do canal. Então, a maioria isso é muito legal, faz... cara. Porque é muito ainda louco, tem quem veja assim, o quadrinho como uma mídia menor, né? Então, muitas pessoas que ainda, não, vocês acharam quadrinho, pô, o que é isso? Tipo, como se a história que fosse contada ali não fosse importante. A gente vai soltar na quinta-feira agora, por exemplo, uns vídeos que a gente faz no canal, que é o Story Ranger, que a gente pega um personagem e destrincha a história. Vai sair um vídeo na quinta-feira da Elari, né, que é a Solar Ranger. Então, a gente tem todo um trabalho de procurar isso e linkar com as coisas da série de TV pra ver se a gente consegue fisgar mais um, sabe? A gente fez um vídeo, quem usou o escudo do dragão? A gente vê que a Kimberly usou em Shattered Grid, né, aquela cena maravilhosa. Aí quando você traz um elemento desse... em um vídeo que fala de coisas que aconteceram na série de TV, o cara, caramba, tem um quadrinho, a Kimberly usou escudo, eu vou procurar. Então, acho que nosso papel no Mega Power é tentar conectar as pessoas em mídias paralelas, é quadrinho, jogo, e por aí vai. Espero que dê certo mais na frente também. Rapidinho, hoje em dia o fato de não ter saído aqui no Brasil não é mais um impeditivo, né? Estamos gravando aqui em 5 pessoas. Eu acho que o único que tem isso no papel é o Rafael. A Pixel chegou a lançar alguma coisa, o comecinho aqui, né? Não sei se você tem, né, Nick? Eu não sei se você tem esse gibi que a Pixel lançou, mas não comprei. Foi um arco. Só saiu um arco, então, mesmo. Só 4. Pois é. E todo mundo aqui leu. Eu tenho certeza que que boa parte leu em português. Então, assim, dá seu jeito. A gente não vai botar o link aqui, mas você consegue achar. Chama no privado. Já tive essas conversas com a Hasbro, tá? Eles sabem disso. Né? Eles sabem muito bem. Eu falo, gente, se vocês lançarem o quadrinho aqui, vocês sabem o que vai acontecer, né? Todo mundo tá lendo daquele jeito, né? E eles sabem, e tipo, eles são super cientes disso. Mas tem muita gente lendo, E eu, cara, e contente. É um quadrinho que eu queria ter muito na minha coleção, assim, completa, assim. Eu fico realmente triste de só ter... Calma, vai dar certo. Tomara. A gente voltou, porque acontece. O que acontece? Quando o quadrinho saiu pela Pixar aqui no Brasil, né, que foi em 2017, né, tava pela Saban, a marca, né? Os quadrinhos começaram com a Saban. Então, o contrato era o contrato com a Pixel termina em 2023, só pra vocês saberem. Olha aí. A gente tá em conversa com a Hasbro, né? A gente é parceiro da Hasbro aqui no Brasil, então a gente tá sempre insistindo com eles. E existem conversas bem avançadas de ter a retomada dos quadrinhos aqui no Brasil. Meu Deus, que emoção. Cruzem os dedos, tá? Porque esse material tem que vir. Eu já falei, gente, ano que vem são 30 anos de Power Rangers, pelo amor de Deus. Pelo menos lance alguma coisa, algum compilado, graphic novel, tem que sair alguma coisa, porque a galera quer mais material. Eu fico muito chateado com isso, porque o fã de Star Wars, ele assiste Mandaloriano, assiste Boba Fett, vê um personagem do quadrinho, ele pode depois procurar um quadrinho. Oficialmente aqui no Brasil, a gente não tem essa oportunidade, entende? Então, eu acho que tem que rolar. E é uma série de tantos produtos, né? Você não ter um produto tão, digamos assim, básico, porque quadrinhos é uma coisa que, cara, lança de tudo. Como que uma série que tem tantos produtos você não consegue ter acesso oficialmente a um quadrinho, sabe? E fica um apelo aqui também, Hasbro, dá uma ouvida aí nos pilha de gibi, a gente fala muito sobre a gibi acessível, sobre chegar e ficar mesmo com a galera e tudo mais. Não entra nessa onda de mercado de luxo não, que isso é bolha e vai acabar com o mercado. Já cantamos essa verdade, cara. É verdade. Edmário gosta de encadernado, né, Edmário? Seu aparelho gosta de Edmário. Edmário é lombadeiro. Todo dia ele passa. Eu tô comprando, todo dia eu compro um. Todo dia. Você tá comprando a NFT, né, Edmário? Edmário! Que absurdo! Gente, nada de NFT, viu? Bora voltar pro gibi e para esses personagens novos, né, que apareceram aqui, que foi o Lorde Dracon e a Ranger Slayer, né, que a gente já falou um pouquinho, bem en passant. Mas que você acha? Foram bons acréscimos, ô Nick? Cara, sim. Sim, ótimos acréscimos. Eu começaria, inclusive, a falar deles sobre a própria silhueta desses personagens, assim, a própria figura deles. Eles são incríveis, cara. Eles são personagens... O visual do Lorde Dracon, principalmente, é épico. Sensacional. É épico. É uma coisa muito foda, cara. Eu acho que quando... Os visuais, assim, né? Porque quando ele muda, fica ainda mais sensacional. Exato, cara. É muito foda. Acho que quando ele foi apresentado ali primeiro, a armadura, e você ter essa coisa da mistura da armadura verde com a do branco, e putz, isso é simplesmente foda. Tem algumas outras coisas sobre a adição dos personagens que também acrescentam muito à história, como, por exemplo, você ter o grupo... lidando com o Tommy, que já foi um inimigo e tal, tá integrado à equipe, e de repente vem uma versão do cara que é maligna e tal, como isso mexe com o grupo, sabe? Então essas chacoalhadas, assim, que a aparição do Dracon causa, é bem interessante. Isso até é falado durante a própria revista, em alguns outros momentos também, sobre os momentos em que, sei lá, o Dracon quase matou o Tommy, e aí a Kim fala, tipo, e aí como é ser quase ser morto por você, por uma versão de você mesmo? E aí, futuramente, falando já da outra personagem, a gente tem isso também, né? Quando a Ranger Slayer surge e também elas entram num combate ali e tal. Então, tem essa troca, esse paralelo. A Ranger Slayer, inclusive, que é dona de uma pernada, assim, eu separei uns prints, até postei hoje no Twitter. Uma bicuda, ela tem Exatamente, ela tem um chute, cara, que, assim, se você for, dá pra fazer uma compilação, você bota pra tocar, assim, um sonsaço, só tocando, só mostrando esse chute dela, assim, ela tem um... E o que eu acho também foda da personagem, porque eu gosto desse contraste dela com a própria Kimberly, a Kimberly do passado, que, não que ela não seja forte, mas ela tem muitos, assim, uma coisa mais graciosa e tal, e a Ranger Slayer, ela tem uma coisa mais porradona mesmo, dá uma bicuda, então a interação delas é bem interessante. Eu gosto daquela cena que ela tira o capacete e a Kim fala, nossa, quem deixou você sair de casa com esse corte, né? É muito, muito foda essas interações, cara. A própria relação da Kimberly com o Tommy no tempo normal, né, no universo 616, digamos assim, e a relação deles lá no universo, lá na versão sem moeda, digamos assim, que a Ranger Slayer, né, a Kimberly é como se ela tivesse, sei lá, perdido o Tommy de novo, né, assim, uma outra situação, ela tenta ali recuperar ele até o ponto que ele não alcança mais ele e tal. A gente tem toda essa história, vai vendo também a Kimberly como líder ali daquele grupo de resistência. Então, assim, são personagens que eu não consigo dizer menos do que simplesmente adições maravilhosas para a história, assim. Eles levam as coisas para outro patamar, e quando eu falo outro patamar, se tratando do Lorde Dracon, é realmente sobre isso, sobre a ganância dele ser num nível de buscar o poder supremo mesmo, assim. Um tirano, a né, saga, cara? Tirano. Então a saga vai para um nível, assim, um auge, sabe? Bem foda. Aquela batalha final realmente é épica, né? Se você quiser comparar com alguma coisa de audiovisual, é aquela batalha final do Endgame, né? Do Ultimato, que, né? Que veio aquela... antes de Ultimato. Cara, exatamente. Assim, só pra não ter... inclusive tem uma das capas, eu acho que é uma das capas alternativas, inclusive, é a capa da HQ que tem o Thanos com a manopla, né, é o Desafio Infinito, eu acho, é a própria capa, assim, só que com os Rangers, assim, então encaixa muito bem tudo isso. Sim. É muito, aquela batalha final com os Megazords, eles pegando Megazords de séries diferentes e Zords, né, de séries diferentes e formando um Megazord híbrido. Aquilo é muito legal, é muito bacana. Você lê aquilo e fica imaginando aquilo na TV, né? Que é diferente do que a gente viu em Vingadores, por exemplo, que a gente viu nos quadrinhos e ali estava vendo na TV. No caso, é o movimento contrário e é tão empolgante quanto, né? Cara, eu vou fazer dar uma dica aqui pra galera. Vocês podem deixar depois na descrição. Teve uma Power Morphicon, né, que é um evento que é uma convenção de Power Rangers, e teve um painel com vários atores de Power Rangers, mais o Kyle Riggs, onde eles fizeram a leitura do Shattered Grid, cara. Cada um interpretando seu personagem. Alguns outros interpretaram outro, porque não puderam participar, mas é de arrepiar e de se emocionar, sabe? Tipo, porque eles botaram um telão e com as páginas, assim, os balões, só que animadas, né? E aí cada personagem fazendo sua fala, né? Então, tipo, tem o momento da batalha e tudo, e é de arrepiar. Aí fica meu apelo pra futuramente, com as animações novas que vão sair, adaptarem o arco ou fazer um audiodrama, sabe? Isso aí, porque é bom demais. Como vocês falaram, a batalha é muito épica, velho. Eles fazem a leitura da saga inteira? O Kyle Riggs, ele resumiu a saga inteira, acho que em 30 minutos. Ah, tá. Ele faz tipo... Mas funciona muito bem. Funciona porque muito eu bem. Pensei só naquele capítulo do discurso do Jason lá para os sensacional os Rangers. Essa parte. Puta merda, isso deve ter ficado incrível, velho. Tem que ver. Inclusive, esse discurso também tem no jogo, no Battle for the Grid, né? Que é um jogo de multiplataforma, que é feito pelo próprio Austin John, que faz o Jason. Muito bom também, muito bom. Muito bom. Bom, o link vai estar aí no post. Bom, e apesar da gente falar que foi um ápice, né, da série e foi essa comemoração dos 25 anos, eles a série quadrinhos continuou, né, e tiveram algumas séries posteriores que trataram das consequências e do legado, né, do Shattered Grid nas mensais. Então teve a Beyond the Grid e a Necessary Evil. Fala um pouquinho sobre essas duas tramas e o que elas deixaram para a franquia dos Power Rangers, Rafael. Cara, é muito louco, né? O Shattered Grid, para mim, é a saga mais importante dos quadrinhos. É inegável, né? Ela deu start em tudo. Não é a minha favorita, né? Por conta das que vieram depois, né? A Beyond the Grid é logo em seguida dessa daí. É justamente naquela parte que a Grace está com a galera na Prometeia, eles são jogados para um lugar chamado Vazio, né? Que é um lugar que foi desconectado da rede de morfagem pelos mestres da morfagem. É a segunda aparição que a gente tem desses seres depois da série TV lá em Mary Morphin, lá atrás. Então, nesse arco aí, a gente vai ter esses Rangers no Vazio, né? Uma equipe formada pelo Andrus, o Defensor Magna, a Tanya, o Ken, a Slayer, o Hekio. Tá faltando alguém? Acho que não tá faltando ninguém. E aí a gente vai encontrar duas personagens muito legais, que é a Eladrin e a Remi, né? Que são duas pessoas, dois seres, né, que vivem naquele universo, e uma delas é a Ranger Solar Roxa, né, que tá tentando sobreviver nesse universo por conta do Pretor, que é um mestre da morfagem caído. Então, a gente tem uma saga cósmica, que é a parte que eu mais gosto em quadrinhos, de forma geral. O Edmário sabe muito bem disso. Eu sempre tô pedindo dica pra ele de quadrinho cósmico, então essa saga tem um pouco disso, também um pouco de horror cósmico, por que não, né? Que tem essa parte do Pretor, uma ameaça que a gente não conhece. Pena que é bem curtinha, né? Pra quem não sabe, ela não deu muito certo lá fora, né? Ela era pra ser um pouquinho maior, eles encurtaram a Beyond the Grid, né? Mas eu acho que é um material muito grande e sinto muito quem não gostou. É a que entrega mais material para as sagas futuras. Muito do que a gente vê em Beyond the Grid ecoa nas outras, né? Já o Necessary Evil é a minha saga favorita dos quadrinhos, né? Ela também é uma consequência de Shattered Grid, né? A gente tem um time skip de Tommy como branco, a gente tem a saída do nosso trio tradicional, né? Menos em Saban's Go-Go, que Saban's Go-Go é o pré essa saída. Então a gente vai ter uma consequência muito direta de Shattered Grid, que é a rede, ela foi reconstruída, mas ela não foi reconstruída como era antes, né? Os emissários da morfagem que aparecem no final de Shattered Grid, eles falam muito bem isso. Então a gente vai ver as consequências desse arco com personagens novos, né? A gente vai ter aí os irradiados da rede de morfagem, né? Que são pessoas que seres que foram afetados pela rede, é como se a rede tivesse vazado, né? A torneira quebrou e várias pessoas no universo foram afetadas pelos poderes da rede. E temos, para mim, os melhores Rangers dos quadrinhos, que são os Omega Rangers, né? Eles pegaram aquele arco horroroso da Conferência de Paz dos quadrinhos, né? Porque os atores saíram, né? Por conta de razões salariais. E aí eles deram explicação que eles não foram para a Conferência de Paz nenhuma, né? Eles foram para uma missão no espaço com o Emissário Azul para capturar os irradiados que estão se rebelando e aqueles que não querem, que é aqueles que, na verdade, querem aprender e se reformar, digamos assim, vão viver lá em Safe Raven, que é o planeta natal dos mestres. É um super resumo, porque esse arco é muito gigante. Necessary Evil é imenso, são muitas edições. Acho que é o segundo maior arco dos quadrinhos, mas são duas histórias ótimas, que se complementam muito bem. E se você gostou de Shattered Grid, vai gostar com certeza desses. Os próximos são mais soltos. Olha, e tem umas amarrações muito boas. Eu concordo contigo, Rafael. O Beyond the Grid é como eu falei, é meio Exilados, assim, o Exilados da Marvel, né? Que pegava personagens de diversas realidades e juntava e dizia, cumpra essa missão aqui. Só que eles estão com poderes limitados numa nave caindo aos pedaços, com gente que eles nunca viam, tendo que encontrar ali, tem a heroína relutante, tem todos esses tropos, mas não é clichê, é divertidíssimo, a arte é linda. Eu adoro, Simone de Mel. Simone de Mel, que também tá voando baixo agora, né? E merecendo aí, como a gente estava falando outro dia, até no Twitter, a geração italiana que tomou de assalto aí os gibis americanos. A gente tem as épocas, né? Nos anos 90 a gente teve os filipinos, aí depois os brasileiros, os espanhóis e os italianos agora que estão bombando aí nos quadrinhos ocidentais. Eu gosto muito porque é isso mesmo, é sci-fi espacial com aquele rosinho, com... Bom demais. Com esses pedacinhos de... Aí, como eu falei, né? Não tenho essa lembrança toda, não revisitei essas séries, mas ver o Defensor Magna de novo... E o Kenny. E aí você vai lembrando de algumas coisas da série e tudo mais. Como a Edmaio falou, a gente tem internet na mão, no celular, bicho. Então não procura mais se não quiser. É divertido, te dá essas lembranças do passado. Mesmo que você não tenha referência nenhuma, a história te se explica. É como eu tava vendo até, a gente tá aqui há 24 horas, saiu o trailer novo de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, no Multiverso do Fanservice. O Fanservice. Que... o povo tá dizendo assim, mas tem que ver todos os filmes para entender isso. Não, a Disney não é maluca de fazer um filme que não seja compreensível. Claro, quem viu tudo vai entender mais, vai pegar mais coisas. Mas quem não viu vai ver um filme com começo, meio e fim e uma série de referências. É assim os gibis, é assim com qualquer coisa que queira dar lucro, né? Senão você isola demais. Não tem tanta gente assim maluca no mundo para ficar 24 horas por dia em fórum e ainda dar dinheiro para essas coisas. Eu gosto muito, eu não entendo esse ranço realmente com quadrinhos, como vocês estavam comentando. Eu ia falar, mas eu estava com o microfone fechado, vou aproveitar o momento aqui. Eu penso o seguinte, o gibi é o filme, é a série, com orçamento infinito, bicho. Exatamente. Isso é verdade. Você pode fazer como em Beyond the Grid, que você tem uma nave caindo aos pedaços no meio de um universo desconhecido, com diversos planetas, faunas e flores diferentes e tudo mais. E o único limite que tem ali é a data de lançamento. O desenhista tem que dar conta naquele prazo dele. De resto, meu amigo, o escritor pode alopear, pode apresentar o que quiser e expandir de diversas formas coisas. Não, de novo, não menospreza o live action, o filme, outras mídias, de jeito nenhum. Mas o gibi tem essa magia que é, se a coisa é bem feita com cuidado, como a gente está vendo aqui para Rangers, o gibi dos Transformers, esses que a gente comenta sempre, não deixa nada a dever, pelo contrário, expande e é mais uma forma de você acessar. Pô, o fã de Star Wars que não leu os gibis dos últimos 30 anos da Dark Horse, por exemplo, porque agora a Disney tirou do cânone. Beleza, mas não deixa de ser um baita gibi. Foi cânone esse tempo todo e a galera não conhecia. Sou um forte defensor. Tem boas histórias. Muita coisa boa ali. Inclusive, ficou claro, né, que o Boba Fett só é bom morto nas telas e vivo nos quadrinhos. De resto, meu amigo. olha que o Nick vai brigar com você, viu, Maurício? E tem Mara Jade no Legends, né, cara? Que é a minha personagem favorita. Então, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito. Eu sou fã, mas eu aceito as verdades, tá? Mas aqui, só pra falar um pouco sobre o que falaram sobre a arte do italiano aí, né, do Daniele. Eu parei de acompanhar o Mighty Morphin aqui no Shattered Grid, mas eu já acompanhava ele no Instagram a partir daí, cara, não teve um dia que eu não olhasse uma publicação dele no Instagram, que eu não ficasse, meu Deus, eu tenho que voltar a ler isso, cara, a arte dele eu acho fantástica, assim, acho maravilhosa. Outras coisas também que foram surgindo, continuei acompanhando, como eu falei, outras páginas que iam soltando coisas do Power Rangers, do próprio Mega Power. Então, tipo, eu tava todo momento sendo alimentado com alguma coisinha que não deixava eu esquecer que essa saga tava acontecendo, sabe? Tanto que na correria acabei não lendo mais nada faz bastante tempo, e eu corri pra ler agora pra gravar, e eu não vou parar, cara. Eu quero, a partir daqui, eu quero ficar em dia com o Power Rangers, porque tá incrível, cara. Eu acho a arte dele, assim, maravilhosa. Bom, então, e depois disso, que até o Rafael falou no começo, né, que as séries eram da Saban, era dona da marca, elas foram relançadas, né, Maurício? Sim, houve um relaunch aí, não é reboot nem nada, não. A cronologia continua. O Higgins sai, né, ele assumiu esse projeto na Marvel com o Ultraman, por exemplo, tá lançando o gibi solo dele também, tem o Radiant Black, que a gente, tô devendo comentar aí, preciso botar em dia, é demais, também tem lido, né, vi ele falando no Twitter. E aí o Ryan Parrott, como é, Ryan Benjamin, Ryan Papagaio. Ryan Papagaio. Não, eu confundi com o Ryan Benjamin, que a gente tava falando dele, é um desenhista. Foi que você falou outro pássaro. tudo passarinho, né? Pois na gaiola, só escrevendo na gaiola lá. Então, ele assume, né, os dois títulos, e eles fazem uma brincadeira com o título aí. Se antes era o Go-Go Power Ranger e Mighty Morphin Power Ranger, agora um é Mighty Morphin e segue a equipe, né, dos cinco coloridos, agora com, após esse time skip que o Rafael falou, com os três novos, a Aisha, o Rock e o Adam, no lugar do Tommy, o quê? Do Jason, da Tane e do Zack. Como foi na série, né, na TV. Isso. E aí a gente tem a verdade da conferência de paz, que realmente é demais, também é puto com essa desculpa, né, demais, da conferência de paz. Não, deixei de salvar o mundo para fazer um estágio na ONU aqui. É fuadíssima, e eles explicam melhor aqui, e a gente vai ver eles como Omega Avengers já em Necessary Evil. E agora com os visuais sensacionais, eu quero o bonequinho, já falei isso para Rafael até essa semana no Twitter, né, eu quero o bonequinho dos Omega Avengers. Será que vem aí? Será? Olha, você não esconda informações. Eu quero isso no privado agora. E a gente vai ver, né, na série Power Rangers, só esses Omega Avengers que estão ligados mais ao espaço. Já há um comecinho aí, um atrito no comecinho com o Zordon, porque eles precisam resgatar o Deacon, que, spoilerzinho aí, tá preso lá no centro de comando. E o Zordon é contra, porque não, ele é muito perigoso e tudo mais, e a gente vai ver duas histórias caminhando em paralelo, mais uma vez, né, não é passado e futuro mais, mas são em paralelo. A gente tem os Omega Avengers no espaço, cuidando de Safe Haven, que é esse planeta, e indo atrás do que está acontecendo ali, desvendando um pouco do passado do Zordon, também um pouco não, bastante do passado, Zordon, enquanto o bicho vai pegando aqui na Terra também, e os eventos vão se entrelaçando bem sutilmente no começo, até começar esse crossover que tá rolando agora. Eu acredito que esse programa vai sair no finalzinho do crossover, então já podem ler todo de vez, que é o Eltarian War, a Guerra Eltariana. Isso. Os Eltarianos são o povo lá do Zordon, e que já aprenderam a usar o Cristal Zell, a proteger o Cristal Zell, né, como fonte de poder. E a gente vai ver aí uma baita ligação, não vou dar spoiler disso, mas a relação do Lord Zedd com a Rita, que já foi explorada, e agora com o Zordon e outros personagens que estão surgindo, e os soldados eltarianos tem uma força de elite lá que luta contra os Rangers. Há um novo Ranger Verde com um visual sensacional também, uma atualização ali muito bacana que foi feita. E a identidade dele também é muito boa, vai estar ligado lá com o comecinho de Go-Go. Pô, é muito legal como eles estão amarrando isso e fazendo você querer mais. E sabendo, pô, como eu comentei já com vocês antes, eu acho essa ideia do grid de morfagem, como ele unifica muita coisa ali, é uma sacada de mestre mesmo. Esses caras têm que dar dinheiro, jogar dinheiro assim na cara do Kyle Higgs e do Ryan Pervert até o fim da vida deles, porque por favor. Eles revolucionaram muitos conceitos aí. Eu queria comentar que, mais indignado que a conferência de paz, eu fiquei... Eu sabia que ele ia falar, vá. Eu fiquei quando eles colocam um guri pra ser Power Ranger. Eu fiquei indignadíssimo naquela época. Calma que a gente vai chegar nisso nos quadrinhos, vai ser especialmente pra você, pô. Dedicado a Ed Mario, pô. Eu não consegui entender. Mas tudo bem, a gente aceita. Você sabia que eles nem sabiam porque eles fizeram isso? Eu tenho aqui uma enciclopédia de Power Rangers, né, que eles falam curiosidade de bastidores, aí perguntaram pra eles por que o Justin crescia, né, em turbo. Por que sim, tá ligado? Tipo, é só isso, eles só simplesmente colocaram... porque eles não tinham um dublê criança pra poder sair dando porrada. Mas a Ed Mario vai me confirmar, nos anos 90 tinha muitas coisas de criança super inteligente, né, Star Trek teve isso, não teve, Ed Mario? Tipo, tem a botar uma criança e meio que ocupar um papel do adulto e comandar, tinha, sabe? Tinha isso, não? Tinha um filho lá da doutora Crusher, como é que é o nome dele? Wesley, Will Wheaton, né? Que interpreta Wesley Crusher. É. Will Wheaton, eu só sei dele do Big Bang Theory. Que ele era o personagem que eles tentaram empurrar. Eu acho que até o Roddenberry não gostava, se eu não me engano. Você vê? Ele nunca gostou. Ninguém gostava do Justin Power Rangers. Ele nunca gostava dessa coisa de incluir uma criança no meio da história e tal. Aí, eu acho que os fãs não gostavam muito também, não. Que uma época ele some, só vai aparecer mais pra frente. Mas ninguém tinha. Sempre tem uma criança enchendo o saco. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que é um tropo da época aí, né? Uma ideia de que pra você até aí um pouco mais jovem, você tem que colocar alguém daquela idade na tela. Porra, a gente via os Sentai, né, com um povo japonês completamente diferente da nossa feição, com costume diferente, todo mundo se cumprimentando, tira do sapato e tudo mais, e a gente se identificar, não precisava botar a criança ali. Aliás, os episódios mais chatos... A criança quer se identificar com o mais velho, gente. A criança não quer se identificar com criança assistindo. A realidade é essa. A criança quer dormir tarde. A criança quer dormir tarde. Pô, vai ficar vendo aqui. Vai ver ela mesmo na TV? Que negócio, não. Não, não, não. O menino e o golfinho. Né? É, esse episódio de Tia de Maria Dória, né? Adeus, sejam felizes. Então, é quando a gente via as criancinhas chatas na TV, inclusive a gente achava era ruim, né? Porra, que negócio chato, sai daí, moleque. Pô, quem nunca quis meter a mão na cara do Manabu? É demais. Moleque chato, porra, do Jiraiya. Que ainda virou ator de Power Rangers, hein? De Sentai, na verdade. Olha aí, olha a ligação aí, olha a ligação, tá vendo? Você pensou que era à toa, não era, eu sabia disso, só que não. Ele era inclusive na versão japonesa, era ele que era o amarelo que... Que via a Twin. Era ele, né? Que via a Twin. O boy, o nome do personagem é Boy. Pois é, que... Engraçado, né, que era tinha a tradição que tinha que ter duas mulheres e na série original eram quatro homens e uma mulher, né, e aí a Trini, quando morfava, tomava uns 4 litros de anabolizante, né, e ficava um corpo masculino, né, transformado. É, mas aí, ninguém percebia. Aí veja, também não tem desculpa, porque... As séries Sentai, que a gente assistiu aqui, ainda é uma da época que todos os dublês eram homens. Ih, rapaz. Quando você olhava pra bunda da Rosa em Flash, você tava olhando pra bunda de um cara. Revelações. Olha aí. Então, olha aí. É, eu já sei disso há um bom tempo, então já superei esse trauma, mas você tá ouvindo isso agora aí, dá uma pausa, olha assim pro nada, questione sua vida como um todo. Mas não tem nada, não. Continua sendo divertido e tudo. Mas aí, aproveitando, né, pra desvendar também os mistérios, o Rafael vai concordar comigo, o Jason não virou ator pornô, como dizem na internet. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ó, eu tive que fazer vários vídeos disso, você acredita? Vários vídeos sobre o mesmo assunto. Nossa, eu ouvi muito essa lenda aí, essa lenda urbana. Tem muitas lendas. Tinha um quadro que era Absurdos que Contam de Power Rangers, que ainda bem que acabou o quadro, porque a pessoa parou de mandar essas coisas pra gente, né? Pelo amor de Deus. Mas é verdade que a Thaís da Tiny morreu num acidente, isso infelizmente. Morreu, em 2001, de carro. Assim. E o ator que faz o Zack tem 4 dedos numa das sim, mãos. Sim, eu percebi isso, mas é verdade. Desde a época de Mario Morph. É verdade, é verdade. Bom, então, voltando depois dessa digressão que o Dãozinho vai estar me xingando agora para editar isso depois, vamos voltando para finalizar os quadrinhos. Uma avaliação bem rápida, assim, da saga e do trabalho da Boom em fazer esse resgate e comemorar os 25 anos dos Power Rangers, Nick. Cara, eu não consigo falar desse quadrinho de uma outra forma que não seja parabenizando muito esse trabalho, porque, como eu falei no começo, eu me afastei bastante desse universo e foi o quadrinho que me resgatou para voltar a olhar para Super Sentais de uma outra forma. Eu não vou nem dizer Super Sentais porque eu também não procurei outros grupos, mas, assim, os Power Rangers em si. E eu... depois de tudo que foi falado aqui, a gente pode dizer que é um trabalho primoroso, assim, feito de uma pessoa que é muito fã, cara. É uma galera que é muito fã pra poder juntar tudo, assim, de uma forma tão... que funciona, novamente, como já dissemos, que funciona para vários níveis de conhecimento dessa saga. Se você é super fã e conhece tudo, tu vai... sei lá o que, que você vai sentir aqui, cara. Eu senti, assim, devo ter sentido uns 10% do que o Rafael conseguiu sentir com essa saga, e eu achei um trabalho incrível, cara. Eu volto a repetir a mesma coisa que eu senti quando li esse quadrinho na época do lançamento e relendo ele hoje. Ele não fica devendo para nenhum quadrinho de herói, de nenhuma forma. Ele é, de fato, um quadrinho de herói em sua essência, sabe? É heroísmo puro isso aqui, então eu não tenho nota baixa para dar aqui, não, é só elogios. Então, eu tenho que concordar com o Nick, que é um quadrinho de super-herói, é um dos melhores que está sendo feito no mercado norte-americano nos últimos tempos, assim, pela linha editorial, pela narrativa, pela questão da arte também, e o respeito. Ele tem respeito tanto pelo formato quadrinho quanto pela franquia que ele está sendo feito, né? E aí eu vou pegar até... hoje eu tava ouvindo um programa de vocês sobre a Image, né? Os 30 anos da Image. E tem uma coisa que o Reginaldo fala lá que é... não é que as pessoas podem reclamar que eu tô velho, mas não é uma questão de estar velho. É uma questão de estar reclamando que hoje está... tem muita coisa sendo mal feita. Não é questão de velhice, não é questão de cansaço com o formato. É muito pelo contrário. Hoje tem se produzido muita coisa de uma maneira completamente alheia à audiência, à qualidade do texto, à qualidade da arte, sabe? Eu falo isso nas grandes editoras. Não que as grandes editoras não tenham só trabalhos assim. Tem coisas muito boas ainda sendo feitas lá. Mas... você sente que tem se levado uma produção muito mecânica, que não, que fica presa à minissérie, ao formato, e não se preocupa em te dar uma história que até seja fechada naquela edição, ou que te traga uma diversão com você lendo. Não precisa ficar inventando a roda, não precisa ficar tentando fazer um piada mortal, um ótimo todo dia. É só você fazer algo competente e bem centrado, sabe? Eu acho que Power Rangers tem... divertido, né? E Power Rangers tá tendo esses méritos, sabe? É como eu falei, tem coisas na Marvel e DC assim? Tem. Mas hoje tá sendo pouco. Tá sendo... Porque a indústria parece que tá sufocando os caras com prazos ou com... Até com questão cronológica. E aí você vê uma franquia de Power Rangers. Pode ser duas mensais, mas eles são duas mensais que estão contando 25 anos, 30 anos de uma franquia com várias séries no meio. E os caras estão indo lá pesquisar, adicionando personagens novos, complementando histórias que ficaram abertas ou até entrelaçando algumas histórias. Eu vi gente reclamando da questão do celular. Isso é uma liberdade poética, uma adaptação para a época. Assim como a Marvel tem, de 10 em 10 anos, você tem um resumo novo de como foi que o Nick Fury sobreviveu. Aí tem a guerra do Vietnã, a Segunda Guerra. Sempre tem uma guerra diferente. Isso é besteira, sabe? O importante é que são histórias bem feitas. Tem um editorial que tá de olho, tá mostrando que tem uma linha a se seguir. Os caras têm criatividade para o que está sendo feito. E a arte é ótima. A arte também não fica devendo, porque também tem esse problema. Às vezes você tem bons escritores e uma arte que não ajuda em nada. E é um mérito totalmente da Boom, sabe? Da Hasbro, do pessoal que está envolvido no projeto. Eu acho que você está vendo isso em nichos, né? E isso precisa ser levado mais à frente, porque eu acho que é o mais importante do quadrinho. É você fazer a pessoa se interessar pelo próximo número e sentir-se bem quando lê o número que está na mão. É a essência, e ele, você falando dessas atualizações, mas é uma verdade. A Marvel está sempre atualizando ali as origens dos seus personagens, mas a essência se mantém. E é exatamente o que acontece aqui, né? Sim, eu acho que isso é besteira, sabe? Ah, porque eles agora estão usando celular, na série não tinha celular. Poxa, cara. Os caras estão trazendo para a época atual. Isso não tem nenhum conflito real, sabe? Não, de jeito nenhum. É uma besteira, um detalhe. Você desculpa para quem não quer ler, rapaz. Sim. É verdade. Colocar desafio aí. É muito mais problemático, por exemplo, você pegar uma... Como eu converso muito com o Maurício, você pegar um Star Trek Discovery, que é um retcon, e você colocar tecnologias daquela cronologia que a nave deles tem, que ninguém na época tinha. Isso, para mim, é problemático. Não é você pegar detalhezinhos de adaptação para nossa época, tipo, os Power Rangers usam celular, na época não tinha celular. Isso não está interferindo em nada a história, sabe? Ainda estão usando os mesmos artifícios que usavam na época, como, por exemplo, a questão do teletransporte, que era uma coisa jogada na série, que eles até dão um contexto mais interessante nos quadrinhos, tá? E aprofundando também os personagens, que não desmerece o que a gente viu na série, mas dá mais conteúdo a eles. Eu acho o Zack dos quadrinhos sensacional, um ótimo personagem. Não, não é que eu não gostasse dele na série. Na série eu achava ele ok, é um brother que tá ali ajudando a galera, mas eu acho que ele tá muito mais profundo dos quadrinhos. A Trini também, entendeu? E essa dinâmica eu espero que seja levada mais à frente e que pegue outras encarnações. Inclusive, fiquei muito interessado pelo Hackel, né? Que é do Beyond the Grid. Que ele aparece no... E existe uma história de backup nele que você vê que é uma continuação do que aconteceu em Dino Charge, né? Isso. Então, poxa, vamos dar uma continuidade aí. Eu gostei do personagem. Muita gente deve estar esperando essas gerações entrarem. E pelo visto, acho que todo mundo vai acabar tendo sua oportunidade. Ah, com certeza, pô. Os quadrinhos vieram pra ficar, né, velho? É muito bom ver que deu certo a mídia, né? Vocês falaram no começo do podcast das outras empresas que tiveram, né? A Marvel, Paper Cuts. E nunca deu certo, né? Porque eles sempre tentaram emular os episódios da série de TV, né? Tinham quadrinhos que era exatamente o episódio da série de TV, só que desenhado. E aí a Boom Studios falou, não, né? Vamos dar uma expandida. Eu acho que muito do mérito também é de equipe aqui do podcast, não só do Caio e do Ryan Parrott, né? Mas a equipe que estava envolvida no começo, o Jason Bischoff e a Melissa Flores, que eram da Saban, né? Cuidavam da parte de lore da franquia, eles acompanharam, gente, tudo, para não sair fora dos conformes da série de TV, para tudo fazer sentido. Hoje você tem gente na Hasbro que também faz esse papel. Então, eu acho que a sensação que a gente tem do quadrinho é justamente essa que a Edmário falou, de respeito à obra. Ele respeita o fã que a gente chama de super fã, que é a galera mais velha, ao mesmo tempo que ele convida quem nunca leu nada e que nunca assistiu nada de Power Rangers a sentar em uma tarde e devorar um quadro inteiro, pô. E é isso, sabe? É, esse cuidado faz uma diferença absurda. Eu já fiz essa comparação conversando com o Edmar em off também, que é com os bonecos também, né? Sempre falar de boneco. A Bandai América, que é a responsável por fazer os bonecos de Power Rangers, não usava os moldes japoneses nem nada, fazia, pegou a licença lá com a, na época da Saban ainda, sobreviveu à época da Disney, e foi perder só agora quando a Hasbro chegou e comprou mesmo a franquia, né? Então, os bonecos eram feios, é uma ideia do oriental, o pessoal da Bandai japonesa, eu acredito que tinha sido contratado pela Bandai América, e os personagens eram muito fortes, pareciam esses bonecos de camelô que a gente vê, que são super fortões assim, com umas articulações feias, e não tinha cuidado. A gente queria gostar dos bonecos, que eu já quase levei alguns para casa. O único boneco Power Rangers que eu tive foi aqueles que trocava a cabeça, lembra? Apertava a barriga dele e aí trocava a cabeça. Clássico, sem clássico, clássico. Que a Hasbro tá relançando agora também, né, Rafael? Sim, o mais que eu tive também. Só teve esse. Com mais articulação. Maravilhoso. Então, eu vejo que a Hasbro está tendo esse cuidado agora, que, de fato, a Saban começou nessa divisão de licenciamento, de acompanhar o que está acontecendo, de botar gente interessada para escrever e pensar naquilo, não como, mais um gibi licenciado aí de um Power Ranger, quem quer escrever isso, pelo amor de Deus. Alguém pega um negócio desse e diz, não, vou fazer meu nome aqui, não, vou fazer um negócio legal. E, pô, repito, faz toda a diferença. Foi isso que a IDW fez com o Transformers lá em 2005, mais ou menos, também, e que criou uma puta cronologia, que amarrou coisa. É isso, eu consigo imaginar como Rafael lia essas coisas. De Power Rangers, de Shattered Grid principalmente, que vai pegando um pedacinho daqui e dali, vai amarrando tudo. Como eu li muita coisa da cronologia de Transformers, da IDW, que via dizendo assim, ó, aquele episódio do desenho lá de 86, aquela referência do filme e tudo mais, vai ter uma repercussão aqui, e se você não pegou, beleza, mas se você pegou, você vai ter uma outra dimensão daquilo que está sendo mostrado, que está sendo contado, e isso amarra você, e você chega pro outro cara assim, ei, bicho, tem que ler isso aqui, você que é fã também. Olha o que eles fizeram, aí já pega um, aí vai espalhando a palavra, como bem disse o Rafael. Eu acho que esses licenciados, assim, gibi é minha mídia favorita, ainda não tendo, eu sou cinéfilo, não sou... leio pra caramba livro também, de ficção e tudo mais, livro jurídico, não tem jeito. Mas pausa filme, né? Né, pausa o filme pra fazer xixi também, porque eu não quero prejudicar minha bexiga, porque o diretor faz um negócio de 4 horas. Chupa, Zack Snyder, eu levei 2 dias vendo o seu Snyder Cut e xingando no Twitter. Viu, foi rápido. Eu minha mídia favorita é gibi. Se eu quiser, quero fazer uma coisa aqui que me divirta, é pegar o gibi, pegar o tablet, pegar alguma coisa física ainda e ler e tudo mais. E porra, se eu vi qualquer franquia dessa, Tartaruga Ninja da IDW, a gente já falou muito também, é um baita gibizinho aí pra ser descoberto ainda por muita gente que não fala. A Paninha, a gente já falou aqui, lançou na Surdina, a gente nem sabia quando a gente foi gravar, a gente descobriu no dia da gravação que tinha tido 12 edições, primeiro 4 edições só. Enfim, é muito maltratado, principalmente aqui no Brasil, é visto ainda com aquele olhar do Mortal Kombat da editora Scala, sabe? Jaspion do Marcelo Cassaro, que eu adorava, inclusive, mas a gente sabia que nem uma galera que lia X-Men na época ia olhava para aquele gibi e dizia assim, isso aí é besteira, isso aí é para criança, tudo mais. Não tem isso mais. As crianças envelheceram e agora tem poder aquisitivo, né? Somos nós. Então, é feito pra gente também, é com qualidade boa, não é de qualquer jeito, só para lançar alguma coisa, porque tem um licenciamento na mão, né? É besteira, repito, você subestimar um produto licenciado sem você conhecer primeiro. Tem muita besteira? Tem coisa chata aí saindo, coisa sem noção, mas tem muita coisa boa. Tem gibi do Godzilla saindo nos Estados Unidos, muito bom. O Godzilla Aftershock é muito bom. Tem muita coisa licenciada, fica de olho nessas menores que a gente tá sempre falando. Tem a Zenescope, a Boom, a IDW, a Aua estúdios agora também, enfim, muita coisa licenciada por aí, muita coisa diferente que dá pra chamar até, ah, tô cansado de comics. Não, você tá cansado até de herói, tá cansado dessa coisa do que a gente fala sempre, né? Cada edição é um fascículo pra um encadernado e tudo mais. Experimenta uma coisa diferente, não tire a mídia toda pelo pouco que você tá acostumado a ler. Só. Menino, rapaz. Uhum. Tá vendo? Pode aplaudir ou? Não, é. As pessoas, vou ser xingado no Twitter agora. Bom, a gente esmiuçou Power Rangers em todas as mídias, as séries, os quadrinhos, focou lá em Shattered Grid, então é, acho que é isso, né? Vamos encerrando o nosso podcast, vamos agradecer aos nossos convidados, vamos falar primeiro com o Rafael, primeira vez que participa aqui com a gente, é, não será a última, mas apenas a primeira, então Rafael, foi uma honra pra gente ter sua participação aqui. É, valeu mesmo pela presença, aproveite e faça aí o seu jabazinho do seu canal, dos seus projetos, o espaço é seu. Cara, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, falar com esse pessoal aí que manja muito de quadrinho, eu fico muito feliz, de verdade, né, eu nunca imaginar que eu ia estar falando de Power Rangers em um podcast de quadrinho, vejam só, né, a gente falar de uma coisa que ninguém imaginava uns anos atrás, então muito obrigado pelo convite. É, agradecer aí pelo apoio de vocês e tudo mais. E para você encontrar a gente nas redes sociais é muito fácil, né? O Mega Power Brasil tá em Twitter, Instagram, YouTube. A gente tá sempre produzindo conteúdo, toda semana, 3 vídeos no canal, 1 podcast toda segunda-feira. A gente fala muito de quadrinho, muito mesmo. Então, quem gosta de quadrinho vai gostar do Mega Power Brasil. Quem não gosta vai passar a gostar também. Tá, então, me encontra por lá, pode me encontrar também nas redes sociais, @RafaelMaifre, se pronuncia Maifre, mas escreve Maifre, M-A-I-F-F-R-E. Tô sempre falando de alguma coisa, perturbando o Edmário com os livros, os quadrinhos de Shazam que ele tá lendo e também conversando com o Maurício. Então, me encontra lá nas redes sociais pra gente bater um papo, falar dessa franquia maravilhosa que ano que vem completam 30 anos e eu quero ver o que, que eles vão preparar de saga, porque eles elevaram o patamar, viu? Agora eu quero ver. Pois é, pra superar a comemoração dos 25 anos, eles vão ter que suar, né? Com certeza. Bom, Nick, bem-vindo de volta, não fique longe por muito tempo e fale um pouquinho do seu podcast, já que o saudoso Capa Variante está só no, nas nossas memórias e no nosso coração. O que, que você anda aprontando por aí? Grandes saudades do Capa Variante, mas estou nessa missão aí de voltar a ler quadrinhos e poder falar de gibi com vocês. É, pessoal que quiser acompanhar meu trabalho, meu principal trabalho é twittar, então eu tô lá no Twitter, @tendinick, quem quiser seguir. E também eu gravo com os meninos do Cast Wars, no podcast sobre Star Wars. Então, ultimamente a gente veio cobrindo a série, né, do The Book of Boba Fett. E temos também podcasts mensais, assim, quinzenais, na verdade. Tem bastante trabalho lá, quem quiser acompanhar. Você encontra a gente em qualquer rede social como Cast Wars, no Instagram, @CastWars, Twitter, @CastWars, site Cast Wars. Então, é facinho de achar a gente aí na internet. Segue aí no Twitter que a gente vai conversando sobre gibizinho, Star Wars e outras nerdices que a gente tanto gosta. 24 horas por dia, Star Wars. 24 Star Wars. Horas por dia. Tá bom. Vamos beber. Isso foi um áudio do Nick bêbado que virou meme no virou Zap, né? Quase vírgula sonora no nosso grupo. Lendário. Nick, nosso emo de plantão também. Também. É. Também falo de emo aí, quem quiser seguir. Ou não, né? Agora que ninguém me segue mesmo. Ou não. Para a alegria do Mauro, né? Você me vê falando lá de X-Men, Star Wars e emo. Então você que sabe aí se vai seguir ou não, velho. E Edmário, seu jabazinho, seus textos também é figurinha cativa aqui nos nossos podcasts. Então queria agradecer mais uma participação aí no pessoal do Arte Final. Então, eu tenho o blog lá, Universo Compacto, né? Que tá meio parado, mas tem os textos lá sobre quadrinhos, muita coisa que eu já produzi, coisa que eu li também na época lá do 365 HQs. Tô no Twitter conversando lá, falando do que eu tô lendo, reclamando. Mas já, Rafael, não se preocupe não, que eu acabei Shazam hoje, graças a Deus. Não aguentava mais. Terminou de pagar a promessa. É, eu vou até pegar a Power of Shazam dos anos 90 pra dar uma, sim, pra dar uma melhorada na cabeça, mas... Ou o Shazam do Jeff Smith também, sim, pra poder, sim, desanuviar a cabeça. Ô Edmar, foi cancelamento ou foi livramento? A revista foi cancelada, né? Então, é um livramento essa revista cancelada, bicho. Inclusive, o Jones nem escreve a última edição, ele coloca um aleatório lá pra escrever a última edição. Ixi. Não, é pior, anunciar a nova equipe criativa, aí 2 dias depois anunciaram que é o último número. Mas sim, eu tô sempre lá no Twitter, @edmario, EDI, né? Tem um I lá. Aí tô falando de quadrinhos, tô falando de novela, de série, de BBB. O que tiver lá pra falar, eu tô falando. E qualquer coisa, pode ir nos meus links. O pessoal vai deixar o link aí. Aí você acessa meu blog, manda alguma coisa pra mim, um e-mail. OnlyFans, não... estará. OnlyFans, né? De... quiser mandar nudes também. Manda um beijinho. Uma vaga de emprego também. Alô, Hasbro. Olha aí. E vai pedir emprego também, Maurício? Alô, Hasbro, também. Não, Maurício se contenta. O Maurício quer um emprego na Hasbro, mas ele se contenta em ser pago em boneco. Pode ser. Inclusive, a Hasbro tá sempre transformando errado aí os Transformers nas fotos de divulgação. Manda pra mim. Transformo sem manual há 20 anos. Pô, só quebrei. Olha aí, só quebrei um, mas e nem era meu, é de um amigo. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi mais um 7 Jagunços. Até a próxima. Um grande abraço e tchau. Valeu, galera. Esse foi o 7 Jagunços, mais um podcast com o selo dos cabas de qualidade do Arte Final, não sabe? Gostou do que eu vi aqui? Compartilha, acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seu gibi na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br